Boa tarde, Calção. Ó, Sombra, rapidamente hoje, eu e o Tobias vamos cantar com uma participação especial. Vocês vão cantar com uma participação especial? O rapper de renome. Não acredito. Exatamente. Porque vocês fizeram muito sucesso aqui recentemente. Exatamente. Com o reggae do Tobias. Não, tanto que o Tobias não daria mais autógrafo, tá uma mala, meu. Tá uma mala, hein? É, os caras encontram ele na rua, ele finge que não tá nem vendo, meu. Ele se esconde no seu bolso? É, tá uma mala, meu. Eita. Então, olha, daqui a pouquinho, então, música do Calção, do Tobias, com participação especial. De um rapper que não é o Mano Brown, é outro rapper. Outro rapper? É outro rapper. Tô assustado. Muito bem, vamos às manchetes do Estádio 97. Boa noite, Aguinaldo. Ah, boa noite, suas safadas, tudo bem? Dá boa noite pro seu Bento. Boa noite, seu Bento. Bento! Verdade, seu Bento foi no show do Rude ontem? Olha, eu fiquei com uma vontade de morder a teta dele, meu. Ainda bem que você mordeu de outro cara lá. Não mordiu foi no gordinho barbudo? Não, sério que no seu show você mordeu a teta? Eu vou estar no navio também, entrevistando alguém da plateia. Ah, é? É, vou sortear alguém, vai subir no palco, vou entrevistar. Queria falar com o Rude, parabéns, showzaço, hein? Vamos sortear hoje um par de ingressos do seu show? Ah, pode ser. Então tá bom. Show. Vamos sim. Vou tentar ganhar. Olha, de novo. Muito obrigado pela divulgação. É, isso aí. É o mesmo show que você apresentou ontem. É o show que você vai fazer no Navio da Veia. É. Não, é o mesmo que ele faz desde 2012. Não, ele sempre faz. Mal, cara. Não. Olha, você é uma safada. Você é uma safada. Não, mas só ele... pra zoar. Mas ele. Não, ele é sempre... excelente, velho. Eu já fui, é muito bom. Fui lá no Picadeiro. Se eu não me engano, assim, saem atualizações. Com certeza, você que foi no navio do ano passado, o navio deste ano, o show é bem diferente. É bem diferente. É, tem coisas parecidas e coisas que não. Pode ter certeza. Depois cobre. Não tem problema, porque muita gente que foi no ano passado não tá indo e muita gente que não foi no ano passado está indo agora. Ah, tudo bem, então. Tá bom. Certo? Boa. Tá certo. Tá bom, tá bom. Menino. Beleza. Obrigada, obrigada. É, então vamos às manchetes, seu Bento. Começar aqui com quem, hein? Sim, pois não, sabe. Joga a moeda pra cima. Olha aí. Parmeira. Vocês. Vocês. Ah, vocês não. Ah, eles. É nós. É, vó Olímpia. Olha só, o Parmeira tá contratando um atacante, hein? Quem? Atacante Robinho. Que não é... Não, isso aí tá em andamento. Você deu risada ontem, RG. Mas o Robinho vai chegar. Vai. É, do lado do Curitiba. Tomara. Novo round, ó. Tá vendo? Ó, novo round, entendeu? Novo round. Tomara. É, mas o Parmeira tá contratando aí o atacante Cafu. Atacante da Ponte Preta. É Jonathan. Jonathan Cafu. É, exatamente. Jogador vindo da Ponte Preta aí. Já mais acertou? Um genérico. Depois do Robinho, agora o Cafu. O teu amigo meu já entrou em acordo. Precisa é torcedor só finalizar. Da Ponte, o Zé Neve, que é do stand-up também, mas ele é torcedor. Ele disse... Ó, meu amigo Garga quer ir no teu show. Como é que ele faz? É só pagar. É só pagar, viu, Garga? Chupa, Garga. Então, o Zé falou o seguinte... Ele é um jogador muito rápido, que corre com a cabeça pra baixo e cruza bem. Como assim? Ah, nós temos uma versão no São Paulo. É. E o corre. O Michael Leite também. Só não sei se cruza também. Agora, não sei, viu, Sombra? Porque, ó, o seu Bento, tem mais manchete ou essa? Por enquanto, essa daí, só. Só falar uma coisa, porque os torcedores do Palmeiras... Tem mais manchete. Adora cornetar, todo mundo. Agora, o Alexandre Moita... Ele, Matos. É. Ele contrata igual aqueles meninos da... NFL lá dos americanos? Como é que chama aquilo? Futebol americano. É. O que ele faz? Ele pega as estatísticas? O scout, as estatísticas, perfeito. O que é scout? Estatísticas, vai. Tá. Ele pega os números? É. Por exemplo, Gabriel foi o maior desarmador de desarmes. Então, maior desarmador de desarmes? Ah, ele se é eu. Ah, meu Deus. João Paulo, os líderes de assistência pagou. Certo. Aí ele contrata. Tá. Esse, o Rabinho... É que ele assistiu o Moneyball. O Moneyball. Eu não sei, mas eu concordo Deve com você. Deve ter assistido. A avó não sabe esse filme antigo. O Vento Levou foi a última vez Muito que eu fui Muito louco esse filme. Ó, o Rabinho foi o que mais acertou passe. Ele vai e contrata. Então, vamos esperar, confiar nele. O cara fez mais falta, ele vai e contrata. E o PVC o cara foi disse, mais expulso, ele traz. E o PVC disse que o Arouca tá muito difícil e que o Revis, o Palmeiras, desistiu. Agora precisa ver se... É, a história do Arouca acertou, né? Aí, né? Ele acertou com o Palmeiras, só que o Santos quer o Turu. Não, ele não acertou nada com não, o Palmeiras. Não, que ele aceitou as condições do Palmeiras, tava tudo certo. A questão é que o Santos, para liberar ele, vai querer o dinheiro dele. É que não é bem assim, Motinho. Palmeiras, tem uma outra situação, Palmeiras mano, é que não caiu o pagamento, tanto ele quanto qualquer outro jogador tem a condição de se beneficiar disso e sair do clube. E o pagamento tem que ser feito até hoje, viu, RG? Hoje completa o quinto dia útil aí, que caracteriza o terceiro mês de atraso no Santos. Aí o Palmeiras sugeriu que ele saísse via judicial. Ele falou que não. E aí ele disse que isso ele jamais iria fazer. Não, tô falando que a parte que se o Palmeiras quer ele aceitou. E entraram em acordo. Não, mas... A única condição que tem é o Palmeiras chegar lá e banca a multa. Mas a situação é difícil, RG. Agora até o final da tarde você tem alguma informação aí se o Santos quitou? Pelo menos um mês de salário aí. Só da meia-noite pra ver se tá disponível lá no banco. Você vai que deposita em cheque. Se depositar em cheque, RG. Só terça-feira. Segunda-feira ainda não vai compensar. Exatamente. É só na terça ou na quarta. Aí foi, hein? Bom, mas pelo menos o jogador tá tranquilo até segunda-feira, né? É. Ah, tranquilo. Mas ele tem dinheiro pra passar o final de semana, será? O que vai ter de jogador aí batendo na porta do advogado 8h30 da manhã na segunda falando, ó. Já entra aí que o Pinguá não caiu, não. O Arouca falou que não quer assim, fazer também. Isso, que não fará isso. Ah, eu só falo uma coisa. Assim. Eu acho que o Arouca não vem, mas se vier, põe ele no carro de bombeiro e apresenta assim. O Arouca é bom jogador. O Arouca pode pôr. Bom, então, é o que eu tô dizendo. Tá certo, então. Palmeiras, é isso? Aí. Então, perfeitamente. Vamos ao Santos, então. Já vamos ao Santos, né? Vamos aí. Ó, RG, ajuda o Santos aí, mano. E é com mas, teu olha, time, você lá, que velho. É um santista ilustre, mano, deposita uma grana, ajuda a pagar lá os caras, mano. Eu? E é com teu time, por quê? Mas você tá nos Estados Unidos, filho. Meu filho tá em Fort Lauderdale, mano. O time tá nos Estados Unidos. Meu time tá lá, mano. A diretoria tá numa desgraça total. Não, tá não. Uma briga aí. Os caras devem ter controlado, olha, no frigobar, pega só uma água. Negativo, bacana. Olha, e a água que tiver, tem que ser, se tiver sparkling, não pega. Viu, é muito mais porque cara. Porque é mais cara. Não é não, não é não. E outra, quer água com gás, você pede no bar do hotel, que é de graça. $10 por cabeça. Tá, foi isso que a recomendação foi lá, peguem no bar, lá embaixo. Tá tudo pago, filho, tá tudo quitado. $10 por cabeça, tem um cartãozinho que passa. Pega gelo no corredor. O convite foi feito pelo Obama, bacana. Se você quiser tomar água, você vai na máquina de gelo, pega o baldinho, enche de gelo, espera derreter e toma água. E fica esperando, né? Mas peraí, aí você tá falando uma grande bobagem. Porque, ó, por exemplo, quando, por exemplo, a Dilma, ela vai para os Estados Unidos a convite dos Estados Unidos, você acha que ela paga alguma coisa? A mesma coisa, o Corinthians quando mas vai é chefe de Estado, com a diferença. Desculpa, tá tudo quitado, tio. Tá tudo quitado. Mas como, Estados Unidos, né, mano? Mas como você fala, que se dane o Corinthians. Meu time não tá nos Estados Unidos, então não, tá no litoral e tá devendo. Será que ela passa na alfândega se ela vai pro final? A gente conversou com o Jefferson, né, o goleiro do Botafogo. Continua essa ladainha? Continua. O que parece que as luvas, né, que ele pediu, que há pouco assustaram o Peixe aí. Mas a história do Jefferson tá bem aquecida, assim, com o Peixe, e é isso aí. Ah, com relação ao Jefferson, deixa o cara lá no Botafogo, velho. Mas ele não quer o Botafogo, tem que pagar ele. O Santos, inclusive, vai renovar com os dois garotos, os dois goleiros da base. Ah, deixa Vladimir, o, né? Deixa o Jefferson cuidar da vida dele, seguir no Botafogo. Falando que vai mudar pro Jefferson? Vai continuar no Alvinegro, tá certo? Os dois são de uma região litorânea. Os dois não são, tipo, potências nacionais. Não. E os dois devem. Não é. Potência nacional. O Botafogo é potência nacional. Não tá na mesa. Então, é isso que eu tô falando. O Santos e o Botafogo hoje não são. O Santos tá na mesma circunstância do Botafogo. Vai disputar a Série B. Eita, mas acho que o Santos hoje é uma potência nacional, Gigi. E qual time que é potência nacional? O Cruzeiro é. Atlético potência nacional. O Corinthians é. O Flamengo é. Para. Como não é, Gigi? Começa a fazer discurso pra torcida. Torcida não. Peraí. Gente, o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje não é uma potência nacional? É. O Atlético não é? Potência nacional? O São Paulo não é? Não, aí não é que é. Potência? Potência nacional? Dá brincadeira. Faz quantos anos que o Santos não ganha o título? O que o Corinthians ganhou pra ser potência nacional? Peraí, 2012 só foi campeão da Libertadores e Mundial. Aí você tá se expondo ao ridículo. 2000 o quê? 2012. Nós estamos em 2015. Começo de 2015, potência faz 2 anos que o Corinthians ganhou a Libertadores e Mundial. Faz 2 anos. Continua uma potência desde a Libertadores. Não vou entrar nessa discussão que eu não quero te expor, Rigi. Você que tá se expondo. Você, para, você que tá se expondo. Não quero te expor. Você tá se expondo ao ridículo. Corinthians. É a manchete do Santos. Deixa ele falar do Santos. Não, mas eu não posso ouvir isso. Corinthians, potência nacional. Meu Deus. Quando você ganhou um título? Em 2012 ganhou a Libertadores. O último. O último. Mano, licença, crianças, não briguem. Os dois são uma potência. Você tá de... Os dois são uma potência. Que potência, pelo amor de Deus. O que o Santos é, Rudy? Fala aí. Não, o Santos é potência sub-20, é. Ah, sub-20 eu concordo. Não, o Santos... Mas, não, time principal, tô falando. Peraí, desculpa. Tá de brincadeira. Eu também... Olha, eu sou São Paulino, doente. Mas fiquei incomodado agora, vocês colocarem o Santos nesse nível. Tá de brincadeira. Não. Vocês colocaram Não, foi o mano. Vocês colocaram o Santos no nível do Botafogo, não. Não falei que tá no nível do Botafogo. Você falou sim. Você falou sim. Não falei. Eu falei que o Santos hoje não é uma potência nacional, assim como o Botafogo também não é. O que não quer dizer que o Santos esteja no mesmo nível. Tá um pouco acima. Mano, dá licença. Mas não chega a ser uma potência nacional. Potência nacional não passa esse ridículo que vocês estão passando. Ué, e o ridículo que vocês estão passando? Mas eu não tô dizendo que meu time é potência nacional. Mas o meu é. Quem disse são os números. O seu quesito é potência nacional. Quem disse são os números. Em ridículo. Bom, aí no quesito... Não quero te expor, RG. Você já tá se expondo. Você não vai me expor. No quesito cheque, conta estourada, os dois estão. Porra. É. E o seu também, seu time também ficou devendo salário pra jogador no ano passado. Ficou sim. Para, vai. Tá tudo pago, ficou sim. Lá vem o Roto falando. Não precisa do meu clube falar que não tá endividado. Aqui do Santos, o Renato fica mais uma temporada, o Renato. Aquele lá, o Renato. Conhecido como Renatinho, hoje Renato. E outra, ô Bento, quando você tem uma casa nova, que eu digo, é cheirando cimento fresco, geralmente você tá endividado. Isso condiz, pelo menos justifica você ter uma dívida. Agora quem tem, por exemplo, estádio velho, arcaico, cair nos pedaços de dívida... Casa tá nova... Fechando. Depende, casa nova, o Palmeiras não teria essa desculpa. O Palmeiras não tem dívida. Não, porque o Palmeiras não tem nenhum custo com o estádio. Aliás, tá dando rolo, hein? Mas o Palmeiras parece que tá pagando acabamento. Tá dando rolo. O acabamento da W Torre colocou um número. Segundo dizem o contrato, o Palmeiras tem 5% dos valores arrecadados no show. Sobrou 60 do Paul McCartney. Não, é que eu li 52. Mas o que tá em discussão reais, são os valores, né? É. O que estão desconfiando. É que eles cobram 150 mil. Eu até entendo, né? Eu vi o pessoal da oposição do Palmeiras. Oposição não, sei lá, o pessoal do Palmeiras reclamando. Pô, mas ingresso a 700 reais? Tinha tanta gente. Só que aí eu entendo, talvez, o que possa ser. Quem realiza o show não é a W Torre, quem realiza o show é a produtora de shows. Exatamente. Que vai lá e loca o estádio. Claro. O que eu achei muito barato foi a locação, hein? Se é o que dizem. Ah, mano, falou. Quanto que você falou? Cento e... Falaram que a informação. 150 mil? O Palmeiras ele tem uma participação na renda, RG. Na locação. Aí o Palmeiras ele tem uma renda que eu não sei exemplificar 5%. Aqui quanto que é a porcentagem. 5%. O Sombra tá falando que é 5%. O valor que o Palmeiras recebeu em cima desse valor aí, o RG, que ele tem direito, foi de 60 mil reais. E a W Torre divulgou pro Palmeiras que vendeu cada dia de show ali do Paul McCartney 150 mil. Ou seja, totalizando 300 mil reais. O que é um preço de mercado totalmente fora, né? Fora da casinha, velho. Palmeiras. Um espaço daquele, novo RG, moderno. Palmeiras não. 150 mil reais São Paulo, é um preço totalmente fora do mercado. São Paulo sempre soube que alugava por 1 milhão. Então, 1,5 milhão. Milhão e meio. Ah, tô dizendo lá atrás, né? O show do... Ah, o último show da Madonna. Talvez seja baseado em dados assim que os caras do Palmeiras estão muito putos. E eu não sei se é verdade ou não, talvez a Vó Olímpia ou o Rudy possam dizer. Anota aqui, claro. Verdade é que o Palmeiras, toda vez que vai jogar, tem que pagar 450 conto. Eu acho que... 50 mil reais? A Vó não sabe direito, deixa os meninos mandarem. Não, é porque eu li algo assim, Mas eu acho que não, viu? Alguma coisa deve pagar. Agora... É meio complicado. Por que você não investiga isso, vó? Eu vou ver agora. Menino que estiver ouvindo aí... Você não leva... O Nobre não é seu netinho? O Nobre? Não. Não é. Não conheço o Nobre. Não? Não. Não conhece o Nobre? Não conheço. Então tá bom. Não é brother. E viu, RG? O Linense tá ganhando de 2-0 na Copa São Paulo. De quem? O Santos. Santos e Linense hoje. Então nem o Sub-20 é mais... Mas esse Santos dessa copinha começou meio devagar, né? Meio devagar. Mas vai sair se perder 2-0? Não sai? Empatou um jogo? Acho que sim. Perdeu. Não, ele empatou um e ganhou um. 4 pontos. Então, quatro pontos. É, e precisa ver o resto da chave. Precisa ver a chave, né? O pessoal que tá falando que o Santos tá dando adeus. Bom, continuando com as manchetes do estádio 97, pois não, seu Bento? Vamos ao São Paulo. Ah, como que é? São Paulo? São Paulo. Tricolor. Tricolor. Olha, rapaz, isso aí tá engraçado, né? Situação do Dudu, né? Aliás, eu fiquei sabendo que vem aí. Estão fazendo uma produção aí em cima da história do Dudu. Fiquei sabendo aí, o pessoal da produção tá aqui tentando alguma coisa. Eu vi ali também. É, e tá cheirando. Que talvez seja a matéria mais bem elaborada sobre o caso Dudu. Tá? Porque tá cheirando esse Dudu se apresentando no aeroporto. É. Então, mas enfim, tá aí. O São Paulo que tá, espera a definição, ver o que vai acontecer. Né, já pela parte do São Paulo já mandou o que tinha que ser feito. Proposta já falou, tá lá. Já mandou a proposta, tá lá agora. Diz que o Gobi deu uma declaração dizendo, olha, enquanto eu for presidente, o Dudu não vem. Até dia 7 de fevereiro. Ele e o Jonas, o volante. Ele e o Jonas. Até dia 7 de fevereiro. E o do São Paulo falou que tá difícil, tá mais pro Corinthians do que pro São Paulo. Não, o Ataíde uma vez falou... que o jogador tinha dito que prefere ir lá. O Ataíde então, falou, se o Corinthians desistir e o jogador também... Pode. Vocês concordam que nesse momento tá na mão do Dudu e dos empresários onde ele vai jogar? Nesse momento... Não, tá na mão do, existe... claro que não, tá na mão do time. Tá na mão do time. Não, você não entendeu. O Dínamo tá na mão dele, porque o Dínamo já acertou com o São Paulo. Ah, com o São Paulo? Ele aceitou a proposta do São Paulo. Se o Dudu liga lá, chama o Berezovski aí. Entendi. Ô, Berezovski, o Leonid Brezhnev. Ô, Brezhnev. Então, então estão estudando... Me arrependi do que falei outro dia. Eu pensando vou. Bem, vou pro Morumbi... Tá tudo ok, tá com carta de garantia bancária, tá lá... Fechou. Tudo fechado. Então tá na mão do jogador. Então estamos agora, estudando a maneira como ele só que vai a pegada agora é o seguinte... Mas a proposta que o São Paulo teria apresentado, Sombra, era de parcelamento também, acho que em 4 vezes ou 5. O Dínamo, ele pediu 1,5 milhão de euros à vista e mais 1,5 milhão de euros daqui a 30 dias. Não, mas o São Paulo acertou tudo isso aí. Essa é a questão que eles pediram, o São Paulo deixou tudo ok. Aí não vale, hein, Sombra? Porque a proposta do Corinthians era pagar a primeira. O Corinthians queria pagar em 8 e a primeira só pra maio. Pra maio, respeito, tá achando que tá comprando coisa, móvel, né? Na Silva Design. Você compra a TV e só paga depois do carnaval, né? Tá louco. Então, esse cara já chega com uma responsabilidade onde ele for, né? Então, imagina, são duas pontas aí. Primeiro, é o lance do empresário... O agente, o Dudu. E o jogador, como que tá esse papo? O jogador, nessa altura, não sei se manipulado ou não, possa ter dado que tal sim, entrevista, talvez, né? Como diz... É, mas você sabe como que é jogador, né? Então é complicado. Agora, aí, né? Eu acho, e aí o São Paulo tem todo um plano pra se... O Dudu resolver ir pro São Paulo, o São Paulo tem todo um plano pra, tipo, fazer um marketing legal do jogador junto ao torcedor. É uma fumaça, né? Sei lá, nem que seja pra entrar com o Rogério Ceni carregando ele no colo, falando, ó, meu terceiro filho, é outro filho que eu tenho, coisa assim, entendeu? Algum marketing. É, porque se custou tão caro, vai ter que fazer uma fumaça, sabe, mesmo. Aquela coisa do Luiz Fabiano vir com o lado dele e apontar e falar assim, ó, esse cara. É braço cara, cruzado e tal. Você entendeu? Do lado do Muricy falando, aqui é trabalho, essas coisas todas. Sabe? O melhor marketing que ele pode fazer é entrar e estourar, velho. Eu sei. Então, mas até lá vai lascado, ser xingado, né? Pra caramba. Mas até lá, pra segurar as vaias, você acha que não vai ter alguma coisa do gênero, assim? Vai. Ah, o Corinho vai ter, pegar na entrada. Pegar os ícones do elenco, cercarem o cara, pedir pro torcedor receber bem o cara, vir com a história de que foi manipulado e etc. E tal. É lógico. Então, agora, mas o que eu acho que pega é o empresário, e eu não duvido eles esperarem trocar o presidente do Corinthians pra depois tentar alguma coisa. E vai acertar, vai anunciar. Eu também acho que vai acontecer. Porque eu duvido que os empresários... Agora, dizem, né, que o empresário do Dudu é o mesmo do Oswaldo, né? Sim. Então, o mais louco dessa história toda é o seguinte, né? O Ataíde hoje deu entrevista falando até do Dudu. E ele falou assim, olha, se o Corinthians desistir, tipo, aí o Gobi respondeu essa história. Enquanto eu for presidente, o Dudu não vem pra cá. Pode ser um blefe, mas eu não sei. Pode ser um blefe. E hoje também o Ataíde falou pra caramba, até falou, deu uma alfinetada no Muricy. Falou que os reforços vieram, né? Tá difícil achar zagueiro. E falou que agora a cobrança passa pro lado do Muricy, né? Essa coisa de Muricy e vice-presidente... Não começou agora. Isso já tá desde o ano passado. E ele falou sobre o Diego. Falou que não vem. Falou que é absurdo. Chegou uma mensagem que o advogado do Diego é sócio do São Paulo Futebol Clube. E que teria perguntado, e teria chegado a mensagem, olha, o Diego não tá curtindo a Turquia, não tá legal, afim, não é bacana, tal. Diz que na novela quando passava na Globo era mais legal a Turquia. E aí não tá curtindo a Turquia. Beleza, ele quer voltar? Quer. Ele diminui o salário? Não. Quanto é o salário dele? O quê? Bilhões. Aí o Ataíde diz que quase caiu de costas, se é que não caiu de costas. Eu da cadeira. Exatamente, e rejeitou. Eu entendo que o São Paulo precisa de uma certa ousadia aí em termos de jogador, de perfil de jogador. O Pato seria o jogador ideal. Ao meu entender, pela técnica e pela velocidade, eu entendo que Pato e mais Kardec, ou Pato e mais Luiz Fabiano, é o ataque ideal para o São Paulo. A gente não sabe como é que ele vai voltar, né? Mas o Pato, ele é inconstante. Então, por isso que fica essa coisa de eu achar que ainda precisa realmente de mais um jogador que atue com velocidade. Esperança no Oswaldo, sinceramente, eu não consigo ter, cara. Porque, puta, toda jogada morre ali. Sabe? Eu não vou falar jogador burro, mas jogador que não atua com tanta inteligência. Coveiro. Mas o Oswaldo, ele funciona... corre muito, né? Pelo que eu vejo ali do futebol do Oswaldo, o jogador aí não é pra ser titular, Sombra. O Oswaldo, ele tem que servir como opção pra um segundo tempo pra puxar um contra-ataque e não pegar a zaga do outro time cansado. Né? E quando entendeu? Você tá ganhando, exato. É, quem briga pelo ataque titular ali, uma posição que eu acho que é fixa, se ele tiver 100%, é do Luiz Fabiano. Aí a outra posição vai dividir entre Kardec e Alexandre Pato. Talvez. Corinthians. Quem? Ah, Coringão, mano, Coringão! Coringão! Ó, atenção, Japão! Aguarde aí que estamos chegando, hein? Aonde, garoto? Aguarde, Japão! Japão! Japão! Dezembrão, tamo lá, mano! É! Vai ser cena no Japão? Fala da impotência aí, cena no Japão? Volta a ser o Japão! Entendi! Mas é isso aí, como comentou o Gobi, né, mano? Até dia 7 de fevereiro. Sim. Sendo uma tentativa, como pode ser, blefando ou não, mas enfim, não. Não vai trazer o Dudu, segundo ele. Nem o Jonas. Então temos um mês aí de indefinições, segundo Mário Gobi. Ei, Dudu! Olha, ô Bento, o negócio é o seguinte, é muito claro, é evidente pra quem quiser ver, ou pra quem conhece os bastidores do Corinthians. Tá rolando um estresse, né? Tá tendo aí, mano, uma treta entre Mário Gobi e Andrés, tá certo? É uma queda de braço. Porque o Mário Gobi, ele é presidente do Corinthians até o dia 7 de fevereiro. O Andrés, ele já está intermediando muitas negociações, inclusive essa, tá certo? Do Dudu, a do Conca, que ele conversou com representantes da Unimed no Rio de Janeiro, enfim. O Cobb falou na entrevista que não, né, mano? Vai falar que sim, mano? Óbvio que ele vai negar. Mas tá na cara que isso daí é um racha que já existe no Parque São Jorge há muito tempo. Há muito tempo. O Mário Gobi, ele quando assumiu a presidência do Corinthians, era para ser meio que um fantoche. Quem ia comandar o Corinthians ainda, mesmo estando fora, mesmo estando teoricamente distante, era o Andrés. Só que o Mário Gobi, ele gostou da cadeira, tá certo? Ele gostou de segurar a caneta e falar, deixa que eu assino. Ele gostou de mandar a secretária falar, faz o café, não gostei, traz outro. Aí o cara achou que ele poderia comandar o time. Até comandou. Porque o presidente que foi campeão da Libertadores e do Mundial foi o Mário Gobi. Mas teoricamente, no meu ponto de vista, ele não teve mérito nenhum. Ele pegou ali um carro que já estava próximo de chegar... Sabe, na bandeirada final, o carro já ia cruzar a linha de chegada, ele tava ali no cockpit, mas na minha opinião ele pegou aquela reta final. Pegou o carro arrumadinho. E não fez nada. O mérito, pra mim, foi do Andrés. Foi do Andrés, que montou o time, ele estruturou, ele trouxe o Ronaldo, ele fez uma série de coisas ali que culminaram com esse sucesso do Corinthians em 2012. Mas então, convenhamos também, né? O Andrés, é verdade, montou ótimo time, inegável nessa parte artística do projeto. Mas inegável também que colaborou e muito pro acúmulo de dívidas do Corinthians. Mas é normal, quando deixou de pagar os impostos. Mas depois, essa dívida ela já entra nesse ano de 2013. Inclusive, o Corinthians ele já passou por uma dificuldade financeira quando quitou parte dessa dívida que o Andrés deixou ali. Não, fez agora tá a certo? Programação fez de agora. Pagamento. Ainda tá pagando e vai pagar muito tempo ainda. Não, mas deu uma paulada de entrada, tá certo? E renegociou. Quanto é verdade. Foi a paulada de entrada? Se eu não me engano, o Corinthians pagou 40 milhões, tá Tem certo? Tem certeza? Sim, sim. E o Corinthians renegociou o saldo dessa dívida. E aí somou-se com uma outra que o Corinthians já tinha ativa. Tá certo? Então, querendo ou não, Sombra, o Corinthians ele tá... Tanto é que tem a certidão negativa de débito. Tá pagando em dia o carnê que pegou junto ao governo. Tá certo? O Corinthians ele tem realmente esse saldo a ser pago, como muitos clubes brasileiros também têm, mas o Corinthians ele tá em dia, porque ainda possui essa certidão negativa de débito. Mas o negócio é o seguinte, o Corinthians, antes de Mário Gobi, Andrés, etc e tal, e eu acho que nessa briga aí eu tô com o Andrés, o Mário Gobi, ele já quer fazer um papel de bom presidente, ele não pode caminhar contra o sol. Ele tem que agir de acordo, RG, para que o Corinthians possa se reforçar. Trazendo o Dudu a um bom reforço, nisso eu concordo com o Mário Gobi, não vale esse investimento todo. Mas ele não pode, por causa de uma birra com o Andrés, tentar melar alguma negociação que o Corinthians possa fazer por intermédio do Andrés. Eu acho que aí, nessa discussão, o ego tem que ficar em segundo plano. Então, eu acho que o objetivo principal é o do Corinthians. E hoje, o objetivo principal do Corinthians, na minha opinião, no meu entendimento, não é trazer A, B, C ou D. É que tá os salários de jogadores ali que estão atrasados, que não são salários, porque a mídia vem divulgando que são salários, RG. Mas, de fato, é o direito de imagem. Se eu não me engano, acho que do Renato Augusto, do Ralf. E tem o... E tem mais um jogador. E tem o técnico lá, o... Não foi o Mano Menezes. Mas o Ralf não entrou na justiça hoje? É, são os representantes do Ralf, Sombra, que eles têm que receber uma quantia do Corinthians de quase 3 milhões de reais. Mas é por outro motivo. Porque essa negociação do Ralf aí também, Mota, é muito obscura. Tá certo? É muito obscura. De tira daqui, dá dali, não, cede direitos, pega direitos daqui, dá um dinheiro ali, tá um negócio meio complicado. Mas não é negociação feita pela boa gestão do Andrés? Não, foi agora. Essa de toma daqui, tira dali? Não. Essa história foi aquela, quando ele foi antes do Mundial, mano. Sim, Mota, eles fizeram uma negociação pro Ralf ficar e não ir jogar o Mundial. Era uma participação do passe pra ele próprio, tá certo? Entendi. Pra que não houvesse uma outra proposta, mas tá devendo uma grana pro Ralf, sim, tá certo? É, se eu não me engano, não sei quantos meses. 2,8. Não, mas isso aí são pros representantes, Mota, não é pro jogador. Ah, não. Essa dívida é totalmente oposta da que foi feita. Mas eu tô falando com relação à história do Ralf, que foi obscura, etc e tal. Hoje, saiu esse negócio que o Corinthians tem que pagar aí, acho que tem um prazo de 15 dias pra quitar essa quantia de 2.800 aí, pra empresa que representa o Ralf. Que aí não sabe se tem aquele Fernando Garcia, que é irmão do Garcia, que vai disputar a presença do Corinthians também, se tá envolvido ou não, porque ele tem um sócio que é de uma outra empresa. É um rolo. Mas você tem a informação... Coisas do futebol brasileiro. Você tem a informação confirmada de que essa briga entre Andrés, Roberto e Gobi é porque o Gobi queria que a grana que o Corinthians tem lá era para quitar essas dívidas aí, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E aí o Roberto e o Andrés, ou o Andrés e o Roberto, sei lá, ou um individualmente, eles querem essa grana para contratar o Dudu. Não, mas e aí, aí o pau comeu. Ô Mota, perdão, RG. Com relação à briga entre Roberto, Mário Gobi, Duílio, Andrés, etc e tal, isso começou já no final de 2012, quando o Mário Gobi decidiu que ia mandar o Tite embora. Ele impôs o nome ali do Mano rachou, Menezes. Né, mano? Ele impôs o nome do Mano Menezes. Aí falou, Mano Menezes vai ser o técnico no final de 2012, não, no final de 2013. 2013. Ele impôs o nome do Mano Menezes para assumir o Corinthians em 2014, sem consultar o Roberto, o Duílio e o Edu. Isso fez com que a diretoria do Corinthians rachasse ali, de vez. Porque aí você viu saindo no começo do ano ali o Roberto, alegando motivos pessoais, o Duílio idem, e o Edu só não saiu porque ele é remunerado pelo clube. Então, ali o Mário Gobi ficou isolado, e ali ele começou a se perder. Ali ele começou a se perder. E o Corinthians ali começou a entrar em declínio, o Corinthians começou a ter algumas crises ali que não eram contornadas da maneira que era pra ser. E ali começou a desandar o caldo. O Andrés, ele tava focado no estádio, ele falou, quero que ele se lixe. Ele não falou que gostaria de andar com as próprias pernas, ele que se ferre, tá certo? Então o Andrés ficou assistindo tudo de longe. Agora que a proximidade da eleição tá chegando, RG, ele sabe, e todos ali sabem, que o Roberto possivelmente será o próximo presidente do Corinthians. É mês que vem, né? E ele é um cara que é lado a lado com o Andrés. E o Andrés já começou a meio que trabalhar pró-candidato dele. Tá certo? Começou a intermediar conversas, começou a conversar com jogadores, começou a falar com empresários, com agentes, e tentando viabilizar uma contratação para o ano que vem. Mas é que tá. Eu acho que nesse momento deveriam sentar tanto o Andrés e Mário Gobi e ver que o melhor para o Corinthians hoje não é trazer o Dudu, RG. O Dudu até fez um bom campeonato com o Grêmio, até acho que fez. Não acho que é um péssimo jogador, não acho mesmo. Se viesse para o Corinthians e o Corinthians tivesse acertado financeiramente, poderia vir. Poderia vir. Só que hoje, RG, o Corinthians ele está passando por uma dificuldade financeira e o Raul Corrêa da Silva, que é responsável aqui pelo departamento financeiro do Corinthians, ele falou aqui que o planejamento para esse ano era de 10 milhões de reais, sim, cara. Sim. 10 milhões de reais, porque fechou ano passado, não fechou ainda porque o balanço do não tá exposto no site. Quer dizer, tá fechando o balanço milhões, acho que no próximo mês. 10 milhões e... Né? Mas o Corinthians ele fechou o ano passado, RG, vai fechar ainda, vão calcular daqui a pouco, isso aí vai estar exposto para mídia. O déficit é de 50 milhões ou até mais. E, mano, tem uma informação extra que apareceu há poucos momentos, vinda do UOL, do repórter Dazler Marques, dizendo que ontem, na reunião que o Dinamo de Kiev apresentou ao Corinthians, tinha uma cláusula surpresa. Na qual? Na qual é o seguinte, o Corinthians iria comprar os 60% ou 50%, vai, por 10 ou 2 milhões de reais, tá? Uhum. Aquele monte de euro lá que estavam pedindo. Mas que existiria uma cláusula que exigia o pagamento de 1,5 milhão de... Ou melhor, dos outros 50 ou dos outros 40% que sobrassem no final de 2016. Amparado nos valores atuais. Então, por exemplo, vamos supor que agora o Corinthians comprasse por 1 milhão, é, por 4 milhões de euros, 50%, tá? Valores exemplificando. Uhum. O time do Dínamo fica com os outros 50%. Mas teria, segundo essa matéria, uma cláusula onde, no final de 2016... Não, uma correção. A obrigação do Corinthians de comprar os outros 50% por 4 milhões de euros. Será que essa proposta foi exposta para o São Paulo também? Porra, aí eu não sei dizer. O que está falando é que foi exposto para o Corinthians na reunião ontem. Então, não tá? Vale, cara. Agora, vale. Mas às vezes uma coisa que eu não entendo... No futebol, os caras falam, o clube lá vendeu só 50%. Geralmente aquele que fica com o resto, parece que nunca vê a cor do dinheiro também. O cara fica lá com dinheiro, fica lá com... Então, 50% e não ganha. Tá, outro dia eu fiquei sabendo aqui, ó, o Palmeiras tem não sei quanto do Marcelo Moreno. Marcelo Moreno tá indo pra lá e pra cá, o Palmeiras 15%. Tá vendo alguma coisa? 15%. Palmeiras tá vendo algum dinheiro com esse... 15%? Que alguém saiba, não, porque ele... Só se ele vendeu os 15%. Sinceramente... Só se negociou. Não é porque foi feito pro Corinthians como possa ter feito pro São Paulo. Mas eu acho sensacional isso. Você quer 50%? Porque você não leva inteiro. É. Só quero metade. Então tá bom, mas... significa que se você vender lá na frente, então metade... É meu. É meu, correto? É, exatamente. E se você não vender lá na frente? Eu fico com prejuízo. Eu fico com prejuízo? Não, porque aí, teoricamente, o clube se responsabilizou por metade do jogador. Não, não é isso, mano. O Corinthians contrata hoje e fica lá com o jogador. Sim. 50%. Ou o São Paulo contrata e fica com 50%. Chega daqui a 4, 5 anos, acabou o contrato, o cara vai embora. O Dínamo, tchau. O Corinthians, tchau. Ele fica com os direitos, cara. Mas é que tá, Sombra, nessa matemática... O Dínamo matemática... quer entender o seguinte, se não for negociado, como que eu vou fazer grana com os outros 50%? Mas é que tá, o negócio é o seguinte, tem que expor pro Dínamo, e nessa conta aí eu acho que Corinthians e São Paulo estão corretos, porque fala, temos 50%. Fala, se você não vir nada lá na frente, eu também vou me ferrar, porque eu comprei 50% e não repassei o jogador. Mas você pagou 50% e tá usando também. O jogador agora. Mas é que tá, Sombra. Hoje, é muito mais vantagem se o Dínamo quiser fazer dinheiro com o Dudu, emprestar pra Corinthians ou São Paulo, que estão na Libertadores, e teoricamente vão expor o jogador, porque possivelmente o jogador será titular tanto no Corinthians quanto no São Paulo, do que o cara chegar lá e falar, vou jogar na porra do Dínamo de Kiev, não, véio. Eu entendo, então, mas assim, eu acho o Dínamo não vai vender o Dudu nunca mais. Mas eu acho válido a proposta do Dínamo. A chance de vender aqui no Corinthians ou São Paulo é muito maior. A amarração tá aí, lá no final você vai ter que pagar. Mas só pra concluir o Corinthians... É que nem então, leasing, né? Sim. Por quê? Porque corre o risco do cara, sei lá, se quebrar. Você usa, né? E se quebra, Mas só pra fechar o Corinthians aqui, então, diretoria do Corinthians, o negócio é o seguinte, a atitude mais sensata e teoricamente mais inteligente que vocês deveriam ter nesse exato momento é quitar os salários de quem vocês estão devendo. Isso é salário, direito de imagem, que se dane. Se está devendo, tem que pagar. Tem que pagar. Porque jogador, não só jogador, você é que está ouvindo o Estádio 97, se seu patrão não te pagar o seu salário, no final do mês você vai estar insatisfeito. Independentemente de você ganhar bem ou mal, você tem que receber, gente. O combinado não é caro. Então, a diretoria do Corinthians, antes de pensar em trazer algum jogador, tem que quitar os salários dos jogadores ali que estão ali, tá certo? Tem que pensar numa futura... semifinal de Libertadores, ou quem sabe final, porque querendo ou não, Sombra, o contrato do Guerreiro, por ter essa pausa aí pra Copa América, o contrato do Guerreiro encerra no meio do ano. E o Corinthians aí vai perder o jogador, tanto ele quanto o Sheik. Agora, se os dois estiverem bem na Libertadores, os dois vão ter contrato cancelado ali automaticamente no meio do ano e não vão poder jogar aí a final da Libertadores. Corinthians e o Cicalda jogam quando? É, no dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro, são dois jogos. São. Joga dia 4 e depois dia. Se não me engano, dia 15, eu acho. Qual que seja. É na outra semana. Eu acho que o Corinthians... É 10, então, 10? Eu acho que, assim, já vai ter passado a eleição. Eu acho que o Corinthians vai, pra renovar o contrato do Guerreiro, vai esperar ver o que vai acontecer. Se o Corinthians classificar na Libertadores... Ele fica. Pode ser. E aí eu acho que eles renovam. Pode ser uma estratégia também. Eu acho que se não classificar, os negros falam assim, você quer saber? Não, deixa o Dudu... Não, mas Sombra, independentemente de... Os caras vão enrolar até lá. Não, também, mas independentemente de classificar ou não classificar, eu acho que classifica. O Guerreiro, a diretoria do Corinthians deveria tentar fazer alguma coisa aí pra manter o jogador ali. Pagar esses altos valores aí que ele pediu, eu particularmente acho que não vale. Muita gente mas defende. Se ele não abre mão, como é que tem que fazer? Ah, mas acho que acaba abrindo, RG. É igual aquela mina lá que vê que não tem nada melhor na balada. Porque, querendo ou não, Sombra, que clube hoje no mundo pagaria 7 milhões de dólares pro Guerreiro? Termina a sua comparação. Igual aquela menina que tá lá na balada, lá no cantão. Ela fala, vou esperar. Não tem nada melhor. Eu acho que um clube inglês pagaria. Eu duvido. O Guerreiro com 31 anos de idade, eu duvido. Porque a moeda deles é mais forte. 7 milhões de dólares significam, sei lá... Eu acho mais fácil o Japão, 4 de libras... Quer saber, Sombra? O Guerreiro não tem nem o perfil do futebol inglês. Japão, China... O Guerreiro é aquele centroavante que ele mata a bola, ele segura, olha, vê quem tá passando... Não, concordo com você. Não tem o perfil do futebol inglês. Mas o cara vê a temporada dele, mano, vai falar, ó... O cara é goleador. Eu acho o Japão... Mas o Mano tem razão. Mas o Mano tem razão. Ele não tem a velocidade necessária hoje que exige o futebol inglês. E pela idade também. E quem garante que em junho ele vai estar jogando essa bola que ele jogou na final do Mundial? Mas eu falei em termos financeiros, eu acredito que o futebol inglês pagaria. Mas eu particularmente... Eu acho que o Japão pagaria. Não, o Japão não contrata mais ninguém, né, gente? Tá falido. Quem que vai pro Japão? Ninguém mais. É China, é China. China também. Hoje tem China, tem Arábia. Arábia, Rússia. Foram aí as manchetes do Estádio 97 no oferecimento de Estomazil, alívio imediato e boa digestão para a gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro? A BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV, você sempre pode mais. Vamos trazer os ouvintes. O telefone é o 3284-7097. Vamos lá, Aguinaldo? Ah, vamos lá, vamos atender essa safada. Alô? Alô? Aguinaldo? Não, é o Aguinaldo atender. Ah, vamos desculpa. Lá, alô? Boa noite, amigos. E aí, meu, boa noite. E aí, amigos. Quem fala? X, Santos Iluminado. Sou eu, mano, o cara que te acha o melhor comentarista esportivo do mundo. Nossa, a voz do povo é a voz de Deus. Meu Deus. Eu vou te falar, eu nunca vi um cara mais sensato. Comentário cirúrgico. Cirúrgico. Esse é o irmão do mano, é da família. Eu digo mais, Bota. Eu, em minha humilde opinião, aqui nos ares de Louveira, eu acho que deveriam ganhar. Eu acho que deveria ganhar o prêmio de personalidade do ano, certo? Em conjunto, o Mano e o senhor Carrier deveriam levar o prêmio Nobel. Willis Carrier. O Willis Carrier. Esse cara tá querendo alguma coisa, mano. Quer participar do... É, do prêmio, quer participar do... Que safado, sem vergonha. Mas, ô amigão, qual o seu nome? É Cláudio Odair Fagarassi, o Valete de ouro. Valete! Ô Valete, vai ter torneio de pôquer do Estádio 97, viu, Valete? Ô Sombra, você deveria me deixar VIP aí já nessa parada, não é assim. Ô, meu, você tá parecendo um prostituto aposentado, hein, velho? Tá querendo tudo, né? Ah, louco! Não, como é que é, RG? Prostituto aposentado? É, o que vier. É o que vier, o que me der, eu tô pegando. É, velho. Não, que é isso aí, RG. Mas... deixa eu te falar, é que eu sou uma grande personalidade do RG 97. Tá certo. Mas tá se abrindo todo também. Ô, você tá no glicério, meu? Não tô, é que eu tô aqui em casa. Eu coloquei o carregador aqui pra parada não cair, né? Diz aí. Ô Sombra, deixa eu te falar. Eu sou ouvinte, cara, da 97 desde, acho que 2000. Em 2000 já tinha aquele Comando 97 que ele dava os VIP da Broadway, né? Tinha. Que falava aí o Irã na rádio, não era? Lembra disso? Lembro, então, lógico que lembro. Eu ficava ligando aí pra colocar o nome na lista lá pra você pagar 15 e ganhar... Pagava ganhar 15, um drink ainda. Era 15 reais que e você ganhava aquele maldito drink azul ainda. Drink azul? Você ganhava o drink azul, verdade. Tô te falando, você pode perguntar pro Irã. Você é mó cimidão, hein? Você já tomou um drink azul? Já tomou, calção? É, bala azul, drink azul, tudo bom, meu. Sorvete azul não tem mais. Drink azul tinha, né? Puta, velho, o pior é que outro dia eu vi sorvete azul, nojento. É do Grêmio, pô. É, nojento. Que sai leitinho. Olha, eu já vi o sorvete cor napolitano. Napolitano? É. Como assim napolitano? Não pergunta. É. Depois assiste o filme do Frota. Ah, tá certo. É verdade. Meu amigo, Valete, então, ouvinte antigo do estádio. Parabéns, obrigado pela audiência. Esse já tem ficha completa. Ouvinte antigo da Energia 97. É, da Energia, cara. Da Energia. Eu ia direto por causa da energia. Mas, legal. Amigo, quantos anos você tem? 29, mano. Aí, RG, 29. É, Valete tentando por aí que um dia você acha, velho. Sabe o que é Valete? Você falou Valete tentando. Tentando. Você fala de Louveira, é isso mesmo? Louveira, futura capital do mundo, amigo. Definitivamente esse cara se perdeu. Você tá muito louco aí. Fala com ele aí, Tobias. Pô, devolve o Tobias aí, ele deve estar com você, meu. Fala com o Tobias aí, velho. Pô, esse pessoal cara, interior gosta, hein? Os dias que os alienígenas invadirem o mundo, Louveira vai ser a base que vai salvar a humanidade. E você é o comandante, né? Tá vendo? Tô falando. Desculpa, porque a região aí é característica? De avistamento. Depende do que ele usa, né? Sombra, uma pitada aí de curiosidade aqui de Louveira. Você sabia que nós temos um habitante ilustre aqui, é um senhorzinho que ele tem 96 anos, que ele lutou pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial. Olha só, um morador ilustre. É que eu esqueci o nome dele agora pra te falar, mas ele vive comendo panqueca aqui no lugar onde tem uma cantina italiana. E ele é um senhorzinho que ele é hiper famoso aqui na cidade. Pô, ele é tão famoso que você não sabe o nome, mas... Não. É que ele tem um sobrenome italiano aqui que eu não consigo pronunciar, cara. E o primeiro nome dele? Eu prometi falar bobagem, mas quem mora aqui há mais tempo que eu morava em São Paulo, né? Eu mudei pra cá há 2 anos, depois que eu me casei com uma nativa daqui, juntando os assuntos. Sim. Mas o pessoal daqui conhece, né? E pessoal, se tiver algum outro ouvinte aí de Louveira, e com certeza tem, vai saber quem é esse senhorzinho. Bom, então esse senhorzinho aí de Louveira é o mais famoso, e você que agora é o valete de Louveira... É o segundo mais famoso? O segundo mais famoso graças à energia, cara. Você sabe, ó, sério mesmo, que no dia, na primeira vez que eu participei, eu falei umas groselhas aí com vocês, eu recebi um e-mail lá normal. No meu escritório, e o cara falando, eu coloco lá o meu nome completo no e-mail e tal, aí o cara, ele tava conversando comigo, ele falou, você me desculpa perguntar, mas foi você o que participou do estágio, ó? É sério, aí a audiência é... É bala. Agora, você tava falando de extraterrestre, acabou de chegar uma mensagem aqui pra mim, do meu amigo Márcio, são dois irmãos, o Márcio e o Rodrigo, eles têm um sítio aí na fronteira entre Vinhedo e Louveira, diz que viram um OVNI bonito aí, hein? De um eu não duvido. Destelhou tudo. Do Márcio eu não duvido. Vocês não sabem quem são os caras? O do Márcio eu não duvido. Esse deve ter visto mesmo. Muitos. Diz que destelhou feio. Muitos. Ele falou, ó, mas qual que é o espanto de ver OVNI? Então, mas eu acredito. Segunda-feira na Paulista tinha uma nave ali perto do Márcio. Eu tô sozinho aqui no programa, só eu acredito. Eu acredito, mas eu nunca vi. Todo dia às 6 da tarde no Ibirapuera pousa uma. Olha, seu Tobias. É verdade. Seu Tobias continua distribuindo coisa aqui no estádio. O Tobias não acredita em ET, mas eu já vi várias vezes. O Tobias não acredita? Não acredito. Só em Smurf. O Tobias tá comigo. É um gnomo, não vai. Outro dia tava conversando. Eu, Tobias, Harry Potter e o Leão de Nárnia. Conversando, eu vi que saiu pra tomar uma. Você? Eu, Tobias, Harry Potter. Harry Potter? Aquele amigo dele ficou bravo e foi embora antes. O Ruivo, né? O Ruivo, tá. E o Leão que paga a conta sempre pra gente. E o Leão das Crônicas de Nárnia? Ele tava com a gente. Tava com vocês? A gente tava discutindo DT. O Tobias é o único que não acredita, né? Você tá brincando? Verdade. Caramba. E o Mário, né, E vocês ficam ridicularizando ele, né? Tá vendo? O Mário também não, viu, Calção? Você conhece o Mário? Não. Não, não vem com piadinha comigo, não. Respeito, meu. Valete. É uma pessoa séria. E, ó, amigão, pro ranking aqui das profissões do Estádio 97, você trabalha com o quê? Então, eu tenho uma pequena imobiliária aí no bairro do Paraíso. Ah, é? É. Meu bairro. Me diz uma coisa, o Mota tá querendo vender o apartamento dele? Mota, pode falar, se vocês deixarem, eu posso falar o nome da minha empresa? Nunca quer. Fala aí. Então, é a melhor empresa aí da região, entende? Pequena, porém, é a melhor. Chame o corretor. Quando você precisar vender ou alugar o seu imóvel, você entra em www.chameocorretor.com.br, amigo. Ah, é? Chame o corretor. Mas você deve estar muito bem de vida. Você tem... Só de comissão. Porque nessa região aí de Louveira, Vinhedo, só milionário. Você tem aqui, você tem imobiliária aqui, aqueles caras que ganham dinheiro na capital e vivem bem no interior. Vai de helicóptero. Ô, Sombra, na verdade, assim, a gente ganha o suficiente pra poder apostar o all-in em um par de três, entendeu? Confortavelmente. Tá vendo como é que sabe? O cara é rico, mano. A gente conhece o perfil dos caras. O meu apelido é Agnaldo Valete de Paus. Valete de Paus? Adoro o Valete, né? E o amigo, torce pra quem? Palestra, mano. Ah, palestra, mano. Só tanto muito louco pra sobreviver com o Palmeiras. Isso. Parabéns. Essa é a parte da tua vida que ainda não encaminhou, né, cara? Acertou. É, não. Ô, Norberto, deixa a vó perguntar uma coisa. Não é, Norberto. Diz aí, ô, vó. Você gostava do goleiro Bruno que tava no Palmeiras? Do Bruno, não. É o maior chama-gol que já passou lá pelo Palmeiras. Coitado menino, tadinho, então, do menino. Então avisa o torcedor do Santa Cruz que ele foi pra lá, assinou hoje. Fechou, depois de 18 anos do Palmeiras, hein? Eu vou te falar que tem duas pessoas que gostavam dele lá no gol do Palmeiras. Só ele e a mãe dele, viu, cara? Porque o goleiro chama agora. Mas o cara é palmeirense. Ele ganhou a Copa do Brasil? E daí? Mas o fato de ele ser palmeirense não quer dizer que ele seja bom no gol, cara. O Wendel era palmeirense também. O Domênico gosta dele. Ah, mas eu acho que o Bruno ele foi meio que injustiçado, cara. Porque ele pegou um mau momento ali, a zaga do Palmeiras ali, o que vinha passava. Sabe, era uma fase ali que nada pegou de time Palmeiras. O Tijuana. Ele falhou feio contra o Tijuana. Ele pegou isso daí também, mano. Não foi só. Fernando Praz, ele pegou isso daí também. Saiu muito melhor que ele. Ah, saiu nada. É que vocês pegam leve com o Fernando Praz, mano. O Fernando Praz poderia ter voltado muito antes do que voltou. Não, eu acho assim, na verdade, mano. Eu acho que o Palmeiras ele perdeu a grande oportunidade de trazer o nosso goleiro de volta, certo? O Cavalieri. Então, assim, já que a gente não trouxe o Cavalieri de volta, esse presidente banana aí, ele deixou essa passar mais uma vez, né? Então vamos manter o prazo aí. Ah, ô Norberto, e saiu uma notícia. Saiu uma notícia, é isso, Mota? É, o Aranha estaria em contato aí, quer dizer, o pessoal estaria em contato com o Aranha. Que nojo! E foi feita uma proposta aí, de repente o Aranha vai parar no Palmeiras. É que o Aranha tá mais disposto a entrar no Imbróglio? É, da justiça com o Santos do que o Arouva. Não, é porque aconteceu o seguinte, o RG deve ter informação também, ele ficou puto com a notícia do Jefferson no Santos. Não tem nada a ver com o salário. Ele falou, vocês querem trazer o Jefferson? Então que tragam, quero sair. E agora quem vai ficar puto é o Praz. Vai nada, mano. Ó, contrataram o Aranha, sabe por quê, mano? Pediram aí no jantar de ontem, aí o Palmeiras tá hospedado aí, tá na concentração lá. Falou, Praz, passa o suco. Ele foi pegar as jarras de suco e derramou tudo. Não tem força no braço, velho. Não confia. Ele defendeu bem no final do ano. É, mas fala, não vale bica. Ah, você gosta do Prato, Norberto? Praz. O Praz, ele é um bom goleiro, tá? Ele é um bom goleiro. Ele não é melhor que o Diego seria pro Palmeiras, mas é um bom goleiro. Eu acho que o nosso amigo Paulo Nobre, lá o nosso presidente Banana, em vez de ele trazer esse monte de crica da segunda divisão aí, do Botafogo, do América, ele devia ter um pouco mais de arrojo e trazer o Conca do Fluminense. Só que não é, entendeu? Ele, hein? Não é arrojo, precisa ter dinheiro. É. E não é arrojo, ele. Arrojo e dinheiro, né? Quem tá trazendo agora é o novo... Nova estrela aí, Alexandre e Oswaldo de Oliveira, velho. Você acha, RG, mesmo? Você acha mesmo? Sim, mas... Esse tipinho do Paulo Nobre, ele não me engana, não, viu? Não, ele, eu vou te falar, eu que jogava CM, FM na vida, eu dirigiria o time do Palmeiras muito melhor que esse Paulo Nobre. É a mesma coisa, viu? Né? O que é CM? É jogo de maneja. Ele é um covarde. Paulo Nobre, escuta o que eu tô te falando, você é um covarde. Você tem a caneta, você tinha a possibilidade de fazer um time decente. O senhor apequenou o Palmeiras. Entendeu? Mas isso que daí vieram ele antes vai dele. Morrer com isso daí, cara. E os mas que vieram antes dele? Mas, ô Cláudio, vou falar uma coisa. Ele meteu 150 milhões no bolso, mano. Ô Mota. Balizou o bagulho. A torcida do Palmeiras, eu vou te falar, 60% da torcida... Calma, relaxa. Respira. Do Palmeiras, 60% de torcedor do Palmeiras, ele não sabe pra que lado corre o baralho. Alô? Entendeu? Então, assim... Você chamou de burro? Acho, sinceramente, não, sim, a maioria dos torcedores palmeirenses são, não tenha dúvida. Dúvida disso. Então, assim, eles enchem a boca pra falar mal é do Beluso, né, por exemplo, mas se você olhar, o Palmeiras, ele, o único momento em que ele foi competitivo de novo, ele foi nos anos que o Beluso, ele tava na presidência. certo? Então aí é moda falar que o Belusa ele quebrou o time, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas até o banana do Tirone ele ganhou alguma coisa. Esse Paulo Nobre ele ganhou o quê? Mas, ó, amigo, o Paulo Nobre, ele colocou banana boa Leandro. Parte. O Paulo Nobre colocou boa parte desse dinheiro aí, de 150 milhões aí, do próprio bolso no clube. E a outra parte ele avalizou. Você acha que o cara é tão banana assim? O cara é macho pra diabo, velho. O cara se compromete com o Palmeiras. Ele é um banana burro, então. Ele é um banana burro, entendeu? Porque ele continua trazendo um monte de jogador de segunda divisão. Eu acho que a aposta tá mais ou menos... A aposta mais ou menos que ele fez, ele foi no Gabriel do Botafogo. Agora o resto não vale nada, mas entendeu? E o Arouca que ele tá tentando? Então eu vou falar um negócio. Tá pintando. Não, tá pintando. Não é pintando. Você acredita em gnomo, amigo? E o Cafu tá fazendo exame médico. E o Zé Roberto, você não gostou? Ele colocou Cafu, Cafu. Calma, vai morrer aí, calma. Calma, respira, cara. Você vai morrer. Valente, na boa, cara. Acho que você tá sendo manipulado. O Domênico tá aí do seu lado. Escreveu tudo isso pra você falar. Fez sua cabeça. Você tá parecendo o Domênico. Ô, Sombra. Você tá igualzinho o Domênico. Eu vou te falar, louco. Eu gosto é doente, muito, meu. Muito louco. Eu gosto muito do Domênico, mas algumas opiniões dele do Palmeiras eu não compactuo delas, entendeu? Ah, mas ele tem direito. Por exemplo, vamos saber quais as opiniões. Por exemplo, eu já ouvi ele na rádio, ele falar mal do Beluso, entendeu? Enfim, vocês estão querendo botar lenha na fogueira pra mim poder ficar falando groselha do Domênico. Não, imagina. Nada a ver. Eu quero dizer. Por que senão? Porque depois eu ligo lá no programa do Palhacinho e ele fica desligando na minha cara, entendeu? Ah, ele é vingativo? Eu vou te falar que o Domênico é o cara do rádio, não é o monstro. Porra, obrigado, velhinho, Aguinaldo, porra, ai, meu Deus. Ele ensinou que o Domênico é vingativo, Aguinaldo. Ah, o Domênico é uma delícia. Mas em quais pontos você discorda do Domênico? Vamos ver, aproveita que ele não tá aqui. Ele já falou do Domênico. Não, porque eu não sou um cara covarde. Quando ele tiver aí, eu falo, entendeu? E a gente vai contrapor, entendeu? Você quer que ele volte antes das férias pra gente promover esse debate? Como assim? Eu já liga pro Domênico. Não, liga pro Domênico, ele não deve estar fazendo nada. Não, porque se você for lá, atrapalhar as férias dele, ele vai ficar estressado, mas ele tô... vai ficar brigando comigo aí no rádio. Não, eu tô achando que esse Valete aí, ele é Beluso 100%, hein? Sou Beluso? Sou, opa. Qual é o seu nome? É Cláudio 100%. Beluso, é isso? Não, amigo. Só que eu defendo aqueles que defendem um Palmeiras grande e arrojado, entendeu? Mas o Cláudio... Que não é o caso desse Paulo Nobre aí, que eu acho que, na verdade, ele deveria alugar um quarto de cozinha e morar com o Mustafá. Acabou a amendoim, daí? Mas o Cláudio, ó, o Rogério Pereira aqui no Twitter, ele tá falando o seguinte, ó, fala pra esse ouvinte aí que o Banana, entre parênteses aqui, Paulo Nobre pagou as dívidas que o próprio Beluso deixou. Aí tem aqui, ó, o Mário também falando assim, mas não foi só o Beluso que deixou. Só o Beluso? Não, mas é a opinião do ouvinte. Eu só tô lendo aqui. Só que esse tonto que falou aí, ele não lembra que o seguinte, ele não lembra que em 2008 e 2009, o Palmeiras ele lutava na ponta e lutava por títulos, amigo. Entendeu? Então, antes disso, só aquele Palmeiras de 99 que ele tinha feito um papel Palmeiras decente. Palmeiras por malar. Entendeu? Agora os caras xingam, criticam o Beluso, é fácil. Legal é quem? É o Tirone, né? É aquele Afonso de la Mora. É o Paulo não. Tudo bem. Calma. Vai ter um infarto. Então ele fica... Ele fica pagando. Gente, é um ET lá, ó. Oh, ET. E o Beluso construiu, entendeu? Agora tudo bem, né? Fazer o quê? Opinião. Ô, Norberto, é que o Sombra perguntou: o Palmeiras paga cada jogo que joga? É. 420 mil é de custo que a W Trori. Cobra pelo arena de estádio. Mas quer saber? É mais barato jogar no Morumbi, né? Não é não. Só que não tirou nada do bolso, né? Não é não. Não, eu só tô avisando que o Sombra pediu informação. O aluguel do Pacaembu é quanto custa? Se for à noite da renda. Não, eu tenho aqui, mano. 10% da renda. O que mais gastou foi o Corinthians. Mas pra você ter uma ideia, viu? O Corinthians gastou 300 mil. Foi o que mais gastou no Pacaembu. Ô, vó, então, o Palmeiras tá sendo tonto e eu vou falar o porquê. Você falou que não pega, é. Não, mas ó, pega a empresa, ela contratou o Paul McCartney, tá certo? Ué, vai gastar 150 mil. Falou, aluga o estádio pra mim, aí o Palmeiras vai lá e põe o jogo. É verdade, velho. Ué, você é bom, você é bom de finanças. Tá vendo? Olha, ideia boa. Praticamente uma lógica perfeita. O que o Paul McCartney usou, inclusive mais tempo pra montar, pra estruturar, lógico, todo o estádio todo ali, enfim, deixou sujo. Estragou a grama. Ele usou, Motinha, o valor. O Palmeiras tem que jogar, vai, vamos supor, um jogo. O Paul McCartney poderia ter feito 3 shows. Mas não pode. 3 shows. Mas não, o Palmeiras 450 não pode. Pau, o Palmeiras gasta? 420. O Palmeiras não pode fazer isso, porque vai ter que fazer o contrato lá, ele vai ter que falar pra que ele quer, né? Não, aí você fala, é um show. É. Aí se puser cena com atual, é um show de horror. Não deixa de ser um show. Ô, Cláudio, mas essa questão aí do estádio, que aliás é muito bonito, por sinal. Mas é isso aí, os negros alugam lá pra um baita show. E pega 50 mangos de, olha só, de grana. E na hora de jogar, tem que pagar 450 mil reais. Pelo menos 20 mil pessoas. Não, mas aí. Tem um custo mínimo. É, porque pra pagar isso, precisa ter bastante gente, né? A gente não gastou nada pra construir, né? Olha, o Rudy... Isso mesmo, mas não gastou nada pra fazer isso. Eu sei, amigão, eu sei. Não colocou nada do bolso. Não, a gente sabe. O jogo lá que o Palmeiras fez, ele levou 2 mil. Mas o terreno é de vocês, amigão, também, né? Ô... Não gastou nada, o terreno era de vocês. Vocês ficaram 3 anos sem estádio. A torcida, viu, Norberto? 3 anos sem estádio. Perdendo, ganhando, eles vai. Né? Você viu o ano passado. Mas se não for, olha... Mas olha, o que o Mano disse foi perfeito. Melhor o Palmeiras alugar. Falou assim, olha, eu vou alugar o estádio. E pago a mesma coisa que o Paul McCartney pagou. Só mais barato. Eu posso falar uma coisa? Por exemplo... Não conhece o valor que a W Torre alegou pra alugar o estádio? Pode, ele vai não ter pode, que falar lá que vai jogar bola. Por exemplo, só são loucos. Vai jogar a Copa do Brasil, primeira fase, Palmeiras Operário, não joga lá. Porque não vai dar mais de 10 mil pessoas. Já, assim, aí você vai ver. Pera a casa aí, cair. Tem que garantir um mínimo de 20 mil pessoas? Não, eu creio que a conta é mais ou menos para começar. Não, depende do ticket médio, né? É, o ticket vai ser alto. Vai ser, então, se você tiver 20 mil pessoas pagando o ticket médio de 30 reais, que não é nada normal, são 600 pau. Isso que você falou aí para o mundo que eu vou descer. Palmeiras tirar jogo de casa pra ir jogar fora? Não, a vovó tá brincando aqui. Mas o pessoal tá falando aqui, o El Macario, ele falou que esse é o custo, Rudy, de 420 mil, é o custo operacional. Ele falou que não é o aluguel. Ele falou que isso é debitado, talvez, aí pra depois dividirem as despesas ali, porque as despesas não, o lucro. Todo jogo. Todo jogo. Não, o lucro é 100% do Palmeiras. Todo ingresso o Palmeiras ganha. Mas existe um custo operacional aqui, pelo que o El Macario tá falando aí. Tira na cabeça 450 conto. 420 pau é o custo operacional aí pra abrir o estádio. Meu amigo. Tá certo. E o restante aí o Palmeiras tem a parte dele aí de lucro. Se eu não me engano aí, o ticket médio da maioria dos times aí tava, acho que, sei lá, 25, 30 reais. 30 reais, 30 reais. Isso significaria mais ou menos o quê? Você tem que ter lá no mínimo 13 mil pessoas pra pagar. Mas em dia de jogos... Mas peraí, 13 mil é pra pagar. O Palmeiras é mais alto. Em dia de jogos, o quê? O Palmeiras tem 100% de... Não, a renda é do Palmeiras. Sim. Aí que tá. Se o Palmeiras não só faturar... O restaurante também. Mas é que tá, então. Se o Palmeiras faturar 1,5 milhão, o Palmeiras ele fatura, teoricamente, 1 milhão. Tá? Pra arredondar, porque... Tá bom. O custo operacional, então, é de 420 mil pra abrir o estádio. E aí vende umas almôndegas 20 real lá pra equilibrar. Isso. O ingresso vai custar caro. Cláudio Valete de Louveira, um abraço pra você. Boa noite, tudo de bom. Seja... Tenha um ano ótimo, 2015 maravilhoso, tá bom? Mas calma com o Nobre, que o Nobre vai acertar, velho, o Verdão. Duvido, viu? Duvido, cara. E na tua época de balada aí, que você ligava aí no Comando 97, você gostava de ouvir o quê? Cara, na época tava tocando o Jason Braly, né? Era muito famoso. Sim. O Jason Braly, ele fazia set aí na Energia. Você ia nas baladas, tocava essa música? Tocava, hein? Ele que era cego, né, Sombra? Isso era um pouco antes, ô Sombra. Tocava aquela Jason música Braly. Da Bjork, tocava Gothic. Isso não é Jason Braly, cara. Você gostava de Jason Braly, é isso? Isso, Gothic. Você pode colocar aí, ó. Black Mystery, entendeu? Tocava. Tá. Bjork, tocava Prodigy, entendeu? Tocava tudo isso. Bichote. Era sensacional. Não, Bichote não tocava. Aí, o Jason Braly que você gosta. Aí, ó. Sensacional, cara. Deixa eu pôr na parte que canta pra ficar mais legal. Não canta muito. Viu, Sombra? Eram excelentes tempos, viu, cara? Eram excelentes tempos. É como o Domênico fica chamando de putz-putz, meu. Você dançava, é velho, dançava meu. Essa música com o Beluso? Ó, vó, você tá tirando, né, vó? É brincadeira, da vó. Ô, Cláudio! Oi, diz aí, Sombra. Um abraço pra você, tudo de bom. Valeu, cara, um abraço. Falou, velhinho. Valeu, nossa, mano. Essa bom é a ano pra você. Quando o Mota, ele larga o estúdio, ó. Quando o viado sai. Oh! Valeu, amigo, é nóis. O que tem, mano? Ai, que delícia essa música, mano. Vocês dois podiam sair de mão dada. O Mota, sai. O Mota hoje tá muito chique. Ele vestiu a toalha de mesa da sua mãe. Que é isso, menina? Da sua véia. Mãe, não, o Mota que passou a madrugada com carro no mecânico. Falei, tá vendo, Mota? Compra carro novo. Comprou um carro velho. Levou o carro no mecânico. A madrugada até as quatro? Inteira, até as quatro? Você ficou com o mecânico até as 4? Depois até as 6:30, mas, ó, eu tive que voltar no mecânico. Mas porque, eu vi tem um amigão aí que também é novo, mas o carro já tá com problema no chassi ali, viu? Tá. Mas ali na família inteira. Ó, os dois. Ali, a família inteira. Diz aí. Que a porta, quando ela vai... Como assim? Como assim? É. Aí o chassi, quando chegou, era Fusca. Colocaram um caminhão em cima. Usaram o caminhão no chassi do Fusca. Bom, mano, vamos falar da Pozano, mano. Opa, vamos aí, velho. Você tá bem, nosso. Ô potência nacional. Você tá bem. O atleta de alto rendimento tá sempre com lesão. É isso já tá mesmo. Falando em injeção de plaqueta, célula-tronco. Já... Se for pra curar a tendinite, epicondilite, bursite, mas falta de... Ah, eu odeio bursite. Mas falta de aviso não foi, né? Tá vendo? O atleta de alto rendimento, ele tem tá sempre apto. Não é seu caso. Tá certo? Lógico que é meu caso. Ele tá sempre apto a conviver com a dor. É direto pro Valdir, é isso? Pode ser. Grande sombra, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Não perde. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigons, mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola, pulseira também, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você vai olhar pro seu sovaco agora, vai estar sequinho. Vai estar parecendo que você colocou uma roupa molhada embaixo do braço. Sei lá, resgatou um corpo na enchente. Meu Deus do céu, que nojo, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente, Mota, Palmeiras, Mota, Palmeiras. Ah, Palmeiras, Domênico. Ah, não, Domênico não tá. Ai, porra, meu Deus, porra. Porra, velhinho. Porra, velhinho. Ó, uma das notícias. Onde eu tô? Onde eu tô? Porra, não sei, não sei. Onde eu tô? Ninguém sabe. Tá na laje. Onde? Na laje. Mas eu não fui lá com o Pateta de novo? Não. Hã? Não. Tem notícia. Sabe que o Domênico vai até a Castelo ali, quase até o Alphaville? Que ali tem um cheiro de café. Você já passou ali? Café, porra, velho. Tem a fábrica ali? Será que ele fica ali? Não sei. Foi a cadeira de praia, pode assim. Cheiro. Não, disse que o Domênico tá curtindo muito, sabe o que agora? Pau de selfie. Pau de selfie. Ah, você viu o que fizeram, Sombra? Pau de belfe. Pau de belfe. Você viu isso aí? Já vi. É pra você filmar a busanfa. É delícia. Aliás, que coisa. Não, fala uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Agora, assim, é paleta mexicana. Pau de selfie. Pau de selfie. Que era autorretrato. Os negros pegam gosto por uns negócios que aí vira mania. Você não viu na praia. Nossa. Não, nem quero ver. Rapaz, nem vou ver. Ah, o stand-up. Stand-up. Stand-up é legal, mano. Stand-up é os índios dando na canoa em pé. Pô, respeito stand-up, mas mano. Mas você stand-up, pensei que você tá na não. Não, mas o índio de mar flat lá, stand-up é legal pra dar um rolezinho. Isso é legal. Não, mas não tá no... Não, Mota, você se equivocou. Isso não tá no hall das coisas que... dominaram a mentalidade humana. É que você não viu na praia. Não, é diferente. E agora inventaram isso é algo limitado à praia. E agora inventaram o do relógio. Você viu o cara aperta, o trem sobe, fotografa. Drone. É o drone. Mó esquema. Drone selfie. Tá certo. Vai vendo. Olha, o Bruno aí, o Bruno Mão de Alface foi pro Santa Cruz. Bruno, goleiro do Palmeiras, que era do Palmeiras. Coitado, e aí, Bruno. Aranha cogitado no Palmeiras. Ok. O Aranha. Mas parece que o Palmeiras só vai querer a custo zero. Hã? Só vai querer a custo. Se ele entrar nos imbróglio, aí ele vem. Pô, o Palmeiras quer o quê, velho? Não, mas parece que a informação. Eu tô passando a informação, Aranha. Eu sei, mas o Palmeiras quer o quê? Quer todo mundo a custo zero, né, pô? Você vai falar do Arouca? Sim. Do Arouca, então a novela da Arouca, né? Então a novela do Arouca é o seguinte: dizem que o staff do Arouca. E conversaram com o Palmeiras, acertaram as bases todas certinhas, só que o seguinte, o Arouca e o Palmeiras falou assim, tá, ó, então você resolve seu problema com o Santos. Porque tem problema da justiça, do salário atrasado. RGC, 3 meses de salários e 4 de direito de imagem? Já pagou hoje. 2 meses. Já, né? já foi confirmado. O presidente deu a palavra pro elenco na quinta-feira. Então o Arouca já dançou nessa. É. Não, Arouca não, Palmeiras. E aí vai ter que pagar a multa. Vai ter que pagar a multa. Não, mas se pretendia na justiça. Não, mas o Arouca nunca disse que. Verdade entraria. Que o Santos falou, quer levar o Arouca 5 milhas de euro? Então, tem que pagar o valor. Tá, você venderia, velho? Claro que não. Mesmo o Santos precisando de dinheiro? Não. Pô, tem um monte de moleque lá pra vender, fazer dinheiro. Ó, vende então, essa e o Santos falou, então paga. O Santos eliminado. Deixa o Arouca. Santos eliminado? Foi 2-1. 2-1. Agora eu não tô entendendo. Ok. Porque o Oswaldo, ele sempre se declarou tão apaixonado pelo... que foi lá pro Fluminense, que era do Santos lá, o jogador Fluminense. No meio. É. O Cícero? Cícero. Ah, Cícero. Porra, leva o Cícero pro Palmeiras, velho. O Fluminense não quer. Jogaria fácil lá, viu? Jogaria fácil. Mas pro Palmeiras seria bom. Porra, declarou um amor, fez uma, tumultuou a negociação. Eu não acho que o Arouca vale 15 milhões de real, viu? 28 anos. Porra, o Arouca se juntar todos os tem lá, tem velho. Tem que vir, mas eu acho muito caro. Mas chega de carro no bombeiro, hein? Muito caro. Em termos de negócio, ô Rudy, em termos de negócio, pensando em revenda, claro. Péssimo negócio. Pensando em quanto você vai agregar para a equipe. Você vai ter um jogador para 5 anos, velho. Agora, eu não sei. Talvez assim, pede 5, mas vai um valor mais adequado, sei lá, se fosse 3. 10 milhões, vai. Pra, assim, de real. Porque o jogador vem para agregar no time e fazer os outros valorizar. Liderança, né? É que tem uma diferença aí muito importante. Eu até entendo que poderia sair essa negociação. Quando o jogador se manifesta a favor. Aí ele facilita, né? Dificulta. Dá pra chegar. Se o Palmeiras pagar o Santos, ele tá a favor. Sim, mas ele já. A própria manifestação dele, que não quer sair, é briga, isso que eu tô, né? É lógico, se o Palmeiras chegar lá, vai tirar o cara de lá. Mas se ele não quiser, ele não vai também. Mas que nem ele tá falando, por exemplo, o Arouca podia falar assim: tá bom, vai me pagar, eu vou entrar na justiça e vou sair de graça e tal. E parece que o Palmeiras tá oferecendo um jogador que é Mendieta, Leandro, Felipe Menezes. Aí é que você não vai levar. Agora, você não queria o Michael Leite de volta, de repente? Jogou bem lá. Não. Cafu. É liberado do treino. Olha aí. A caminho do Palestra. O que vai fazer? Cafu genérico. Olha aí, eu desconheço. É Cafu genérico, é o outro. Se Robinho ele, genérico. Se ele cruzar igual o outro, já tá bom, vai. É. Sabe o que acontece? Pelos lados. Não lembro dele, não. Mas o scout dele é bom. Jogou na copinha, ganhou de 5-1. E o menino que... Jefferson Christopher. Ele substituiu o Jesus. Jesus Cristo fez 4 gols. Aí deve ser bom, hein? Então, eu acho muito mais favorável você apostar nesse jogador aí da base. Pra substituir Jesus não é qualquer um. Não. Ele substituiu. E o Jesus vai ressuscitar no terceiro jogo. Ele volta no terceiro, agora ele volta. Então, Moita, não sei. Vamos ver, né? O Cafu tá aí. Mas tá montando o time, né? É, tá bom. É elenco, tem que ter, né? É, e o Oswaldo já cobrou a diretoria aí e falou pro pessoal o seguinte. Foco no Valdívia pra ele poder jogar todas as partidas. Ah, esquece. Foco. Foco não, tem que ser gelo. gelo e Calminex, né? Porque aquele outro lá também, meu Deus. Por isso que eu queria o Robinho, mesmo sendo... Porque pelo menos não joga ele, joga Robinho e o Zé Eduardo. O Massi colocou o papel na janela. Que veio do Grêmio lá. Por que vocês vão buscar o Zé Love? Tá louca. Agora vou te falar aí, que abdômen lindo do Zé Roberto, viu? Parabéns. Você gostou? Ah, lindo. Você ficou arrepiado. Muito bonito. Todo trincado? Essa avó. Você gostou? Todo trincado? Essa véia é assanhada. É assanhada pra caramba. Você ficou com tesão? Olha o respeito, rapaz. Você tá falando do Santa Genova. Calor na bacurinha. Dá um calor de vez em quando? Quando você não olha tem isso. Nada. É que um tanquinho bom pra limpar roupa. Você teve menopausa, avó? Ah, faz em 1962. Nossa. Vixe, faz tempo, ainda. Caraca, dá uma quentura, dá uma raiva. Menopausa não é com 40, 50 anos? Olha, eu não tenho TPM desde 73. Acabou as TPM da avó. E aí eu não fico mais raivosa, né? 73? É, eu amassava em óculos. Qual foi a última vez que a senhora deu uma trincada? É legal falar aí da avó disso. Não deu uma... Ah, fala. Você tava falando outro dia, você tava toda se abrindo pro veinho aí. Pessoal, dava muito tapa na camurça. Olha, RG, a última vez que eu dei a mão pra alguém foi em 90. A mão. E a camurça? Não, eu já fui tombada, já, histórica, já. Né? Já, não se mexe. Lá, aliás, não. Fechou. Já, fechou. Colou. Agora só faz nhoque, bolo de cenoura com chocolate. Você já fez plástica? É, que isso. Nunca Ai, que fez. Medo. Você não viu a moça que ficou furada das pernas? Viu que horror. A buraque, a Andressa Buraque. É, parecia umas negócios de aranha, mano. É, parece cupim. Que a bactéria pegou ela agora, né? Ela, bactéria. Ela pegou cupim na perna, mano, você viu? Ela parecia o Exterminador do Futuro, né, mano? Lembra? Que isso, mano? Quando ele perde aquela parte da pele e fica assim... Ô, você continua escutando de manhã o locutor lá, o seu preferido lá? O Jorge Camelo? Escuta. Muito bom, viu? Tá bem, você tá de bem bolo? Ele? Carmelo, não é Camelo. Se a sombra quiser, tem umas promoções de verão aí, viu? Ô, velho. Fala, Sombrinha. O Botafogo tá pra lançar uma campanha... pedindo arrecadação de dinheiro para tentar manter o Jefferson no time, porque o Botafogo deve uns 2 milhões aí. Sim. Ele falou que não volta se não pagar. Se não pagar, não tem volta, né? E o Botafogo deve lançar uma campanha chamada Hashtag Nosso Jefferson, onde o torcedor poderá contribuir financeiramente e ajudar na permanência do goleiro, né? Qual jogador você acha que o Santos deveria fazer uma campanha dessa se tivesse na iminência de perder? Eu sinceramente nenhum. Qual você é contra esse tipo de campanha? Esse tipo de negociação não dá certo. Não pode dar certo. É horrível isso. Não pode. Como é que você vai... Olha, não deu certo no Palmeiras pra comprar o Wesley. Como é que você vai vincular um jogador... Quanto você acha que o Botafogo vai arrecadar? Não, e não é isso. Como é que você vai vincular um jogador diretamente à torcida? É horrível via isso. Via financeiro, cara. Porra. Não dá, mano. É horrível. Pelo amor de Deus. Pô, gente... Nós estamos discutindo e falando em profissionalizar o futebol, pô. Pelo amor de Deus. Nem precisava disso, aí, né? É, mas ridículo. O desespero lá é grande, né, gente? Ah, mas o Jefferson vai levar o Botafogo aonde? Sozinho. Nenhum jogador merece. Ah, para. Eu acho que... qual é que é esse jogador aí, menino? Goleiro. Não, eu acho que devia fazer uma campanha para contratar o Rafael Moura. Eu gostaria dele. O que tem a ver? Loira linda. Porque você tem marketing, você pode vender sungas. Eu faria um plano de marketing. Entraria então, Rafael Moura. Com certeza. As sungas do Rafael Moura com o Benja apontando o dedinho e falando, eu também uso, amigão. Vamos fazer um plano de marketing. Verdade. O Benja quer dizer que pra ele o Rafael Moura é o mais bem dotado do futebol brasileiro. Nossa. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. O oferecimento de BV Financeira. Precisando de dinheiro, a BV tem a solução. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Com a BV você sempre pode mais. Já já, notícias do São Paulo, tem mais do Corinthians, também tem notícias do Santos. Vamos aos ouvintes, também as suas mensagens através do aplicativo da Energia e no Twitter da Energia 97. Toca, Zdrubal. Vamos lá. Seu esquema foi esse, estava tudo resolvido, né? Só o torcedor dá dinheiro. Imagina, Corinthians, São Paulo. Né? Com a força da torcida, porra, São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Flamengo. Nem, a gente nunca está em dívida. Quantos milhões, velho? Cada um doa. Quer esse papinho? O clube tem 12, 14, 18. Cada um dá um milhão, pronto. 20 milhões. Mas não precisa dar um milhão. Historinha. Não, cada um dá um real. Se todo mês, cada um, pô, imagina. Dá 10 reais. Nossa, velho. Vamos ver quem é o amigão que tá na linha. Alô? Fala, mano. Aí. Opa, quem é? É o Fala, Mano. Fala, mano. É, mano. Opa, tudo bem? Quem tá falando aí? Certo, mano. Beleza, Rafael. Rafael do quê? É por etapas aí, viu, RG? Fernando, Rafael, Silva, Boy. Silva o quê? Boy. Boy? É o Boy, é. Você é Gogo Boy? Boiola? Não, só Boy, só. Ouvinte antigo nosso. E o Rafael? Vai, parceiro aí. Rafael, não é. Nossa. Qual que é seu nome completo aí que a gente precisa guardar aqui? Fernando Rafael Silva Boy. Não, mas repita novamente, tem algum outro nome aí? Não tem não. O Bar marcou aqui, ele falou. Não tem Maurício, não. Ele colocou aí, ó, Boys and Girls. Não é? Não é Gaivota, não, mano. Gaivota é o teu pai. Tomou uma invertida! Gaivota é o drible da vaca agora, hein? Caraca! Quer mandar um abraço pra alguém ou não sei? Não. Vamos atender. Quantos anos você tem aí, Mané? 31. RG, 31, esse coitado. Esse coitado não, esse é do nosso. Esse não boia, velho. Eu vou rir dessa piada, fala de novo. Esse não boia. Nossa, você riu? Gargalhei, mano. Gargalhou alguma vez? Ô, mano, Brau, você gargalhou? Mano. Muito mais. Essa é minha risada. Eu quero essa todo dia. Você curtiu? Faz de novo. Sorte sua. Forte aí. Vai de novo a piada aí. Esse não boia. Ah. Aê, legal. Eu gostei. Qual a última vez você gargalhou assim? Todos os dias, né, mano? Tem que a alegria da vida, né, mano? Tem que curtir a vida. Né? Rir do quê, né, mano? É, tem que rir da vida, mano. Senão a gente não vive sem a vida, né? É, só e... desgraça, né? É, tá certo. A vida, pra se ter alegria, basta ser alegre. Como é que é o ditado? É, oh, é essa mesmo, por aí. Isso aí. Como é que é o ditado? A gente não vive. Vida, a gente não vive o quê? Pra se ter alegria. Não, não, a gente não vive. A vida inteira. Se... Ó, vou fazer esse ditado em inglês, mano. É, em inglês. In the life. É. To go happy. Is happy. A vida pra ser alegre tem que ter alegria. Ah, eu não. Cheguei lá nos Estados Unidos. E pra se viver precisa estar vivo. Já acontece aqui, ah, mano. Cheguei nos Estados Unidos. O cara falou pra mim: hey, what's up? Eu falei: tenho sim, anota o número aí. Deixou falando sozinho. Ô, amigo, e qual é o seu bairro? Manda um abraço pra Domênica aí. A Domênica gosta. Ah, Domênica, sua safada. Olha, olha, vocês estão a Domênica puxando. Está brava. É, porque eu uso o micro-ondas sem botar tampa. Suja tudo dentro. Suja tudo. Ela fica brava. Você esquenta a sopa sem a tampa. Suja tudo. Sabe, explode feijão? Coloca porra, velhinho, porra, velhinho. E aquela, aqueles pedacinhos de frango? É, suja tudo. Parece... É uma dona de casa completa. É. Parece uma bomba aquilo, né? Dentro do micro-ondas. É, Domênica, e... cuida bem de você, Aguinaldo? Cuida muito bem. É. Ele lava minhas calcinhas, faz tudo. Ele, olha, mano, sabe aquelas fitas quando você machuca as costas? Sim. Ele põe com as nádegas ali. Não acredito. É, uma delícia. Ele faz o tipinho, mas ele gosta. Como é que faz pompoarismo? A Domênica? É. Olha, eu vou falar pra você, viu? Aquelas bolas, olha, funcionam. É pompoarismo, não é só bolinhas? Não, pompoarismo não é isso. Pegue o jogo. O que que é? Depois te explico. Tá bom, depois te explico. Mas, ô amigo, qual bairro? Ô, é Guarulhos, mano. Guarulhos, aí. Guarulhos. Fui muito em Guarulhos. Produção. Oi. Onde é Guarulhos? Depois da Vila Galvão. É outra cidade. Aqui é o GPBs, aqui é o GPBs também, velho. Mas, ô amigo, você mora aí numa rota de aviões aí, porque Guarulhos é embaçado também. Guarulhos tem, é uma cidade praticamente, né, RG? O negócio ali. E grande, hein? É a segunda maior cidade. E grande, velho. Ah, então, porque, querendo ou não, é um bairro que teoricamente é uma cidade, entendeu, RG? A proporção, porque o cara fala, mora em Guarulhos. É muito relativo, você pode morar em Guarulhos aqui perto do shopping, ou você pode morar em Guarulhos, lá perto do Paraguai. Guarulhos é uma cidade. Guarulhos é um município. Guarulhos é um município muito grande. Muito grande. E, ó, amigão, você trabalha com o que aí em Guarulhos? Sou representante comercial do setor alimentício. Setor alimentício. Ó. Qual setor alimentício que é? É, eu trabalho com vendas de... Pode falar em empresa, hein? Pode, se você mandar pra nós depois, beleza. Representante da Italac. O quê? Leite. Leite. Isso. Ah, isso é problema. Mas deixa eu te perguntar, velho. Agora eu vou ter que ser sincero. Você não põe soda cáustica no teu leite aí, não? Não. Ah, mas tem. Empresa séria, imagina. Não, mas ele tá falando. Porque o negócio é o seguinte, mano. Os caras de vez em quando é inteiro. O que faltar, os caras inteiram com soda, RG. Aguinaldo, vai o leite aí, Aguinaldo. Ah, vai, eu gosto de qualquer leite. Desnatado, grudento, qualquer úmido. Porque tem uns que vem mais pastoso. Vem mais pastoso? É verdade. Condensado. É. Ai, meu Deus. Pode dizer assim, menino. Você gosta do condensado? Quando eu tomei o leite, menino, tá tão grudado que eu abri a boca e parecia um munhá. É verdade. Lembra do munhá, mano? Tem, Thundercats, mano. É, né? Thundercats. Lembro. E. Ô, amigão, torce pra quem? Oh, tricolor, mano. Ah, tricolor. Fala com ele aí, Montinha, aí, ó. Ó, o Muricy hoje falou, hein? O Muricy falou aí que... Aliás, ele fala todo dia, viu, mano? Não, mas hoje ele teve, não. Show da boa noite. Ele tava de férias, voltou agora. Falou entrevista... Você acha que nem na casa dele não falava com a mulher dele? Não, mas ele deu entrevista coletiva hoje. Falou no trabalho, né? Então eu vou falar que o Muricy falou na casa dele. Deixa eu falar boa noite para vocês, meu. Desculpa aí, adiantar da hora. Boa noite, professor. Boa noite, meu. Onde você tava? Agora é minha vez. Boa noite, amigos. Não, você teve Não, voltei. Não. Hoje estou atrasado porque estava antecipando o que você verá na sua TV sobre futebol esse final de semana. Então, o Provolone, você vai trazer toda a programação do fim de semana na TV. Sobre esporte. Vamos falar sobre esporte. Vamos dizer que vamos ter um Dudu na TV. Ah, é? Vamos ver tudo que o Dudu fez. Vamos ter uma novela. Dudu! Ou você verá na sua televisão. Ninguém aguenta mais esse Dudu, hein? E você não viu nada. Não viu nada. Vamos ver o final de semana inteiro com a novela Dudu. Corinthians, São Paulo. Dudu vai voltar para a Rússia. Escatapuca, Dudu! Dudu, irá para o. Olha, Dudu! E a Lua? Tem novos planetas? Tudo sobre Dudu! Logo mais no Estádio 97. Ainda hoje, com participações. Quem mesmo, Rudy? Maria Gabriela? Posso, tem um monte. Quem mais? O Silvio Santos, Luciano Huck. Caraca, Rezende, quem mal? Serginho. Serginho Groisman, Regina Cajé. É, agora eu não lembro. Mas tem em todos os lugares. Dudu, logo mais no programa Estádio 97. Uma novela chata, hein? Então tem razão do cara estar nesse estrelato todo. Até a novela Império vai estar com o Dudu. Que todo mundo vai estar com o Dudu. Logo mais, tá, não percam. Certo. Não percam, amigos. Ô, boy. Fala aí, Sandra. Ó, no papel, temos aí bons jogadores. Temos jogadores como o Carlinhos, lateral esquerdo, que é um jogador que se destacou no Fluminense, antes no Santos. Tem ainda no elenco o Álvaro Pereira, tá lá treinando, né? Fez nhenhenhen, mas o vice-presidente falou assim: vai lá, treina e não reclama. Fica quietinho, né? Temos o Tolói, bom zagueiro. Veio o Bruno, lateral direito. Não precisa falar do goleiro, né? O Breno hoje fez uns testes e, por incrível que pareça, foi um dos melhores em impulsão. Foi um dos melhores na questão física. Lá, não se queimou, alguns, né, mano? Quesitos, né? Foi bem, não se queimou. Foi bem, nada, ou seja, diz que fisicamente a coisa não tá ruim. Mas parece que ele desenvolveu muito a impulsão, Sombra, tentando pular o muro do presídio com a fina, né? Tá. Aí viu que ele conseguiu, aí ficou preso. É, ele ficava pulando pra ver o que tinha do lado do fora. Tomara que ele, ouvindo essas coisas, ele leve tudo no esporte, na brincadeira. O bom, né? Que ele é jovem ainda. É jovem. Aí você tem aí o Denilson Souza, a dupla de volantes que terminou bem o ano. Tem o Hudson, que jogou bem pela lateral. A função real dele é volante. Nós temos aí pro meio de campo o Michel Bastos, o Ganso. E temos três jogadores de ataque que tem um bom nome, bom futebol: Pato, Kardec e Luiz Fabiano. Ou seja, com esses nomes, que você acha? Já, com os nomes, dá para ser campeão? Cara, eu fico meio receoso assim. Com a parte da zaga, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, a gente vem sofrendo bastante, né? Então, assim, o Tolói sozinho precisa pelo menos de um cara de experiência. O Breno voltando agora, de repente, pode ser que seja formado com ele e dê liga, né? É, mas que o Breno, olha, o Breno, gente, tem um longo caminho, hein? É, segundo semestre. Mas o problema é que, o Rodrigo Caio voltando agora, com certeza o Muricy vai improvisar ele de novo como zagueiro. E o moleque não é zagueiro, o moleque é volante. Mas ele quer jogar de zagueiro, viu? Então, mas aí é aquilo, né, Sombra? O cara, pela necessidade, é que nem o Hudson. O Hudson, ele se adaptou um pouco melhor do que Luiz Ricardo, pelo amor de Deus, né? A Luiz Ricardo é decepcionante. E Paulo Miranda, é outro também que tá lá, que a gente não pode esquecer. Mas no caso do Rodrigo Caio, é aquela coisa, é uma banda muito boa e o cara é guitarrista, mas sobrou uma vaguinha ali na bateria. E ele toca mais ou menos, o cara quer tocar na banda, né? Ele tá ali no meio, né, cara? É, tanto é que ele se machucou como zagueiro, né? Infelizmente, ele se machucou na zaga. Só que o problema é que a posição dele, no caso, ele até tava sendo negociado, tava rumores aí que ele tinha sido vendido, parece. Estava em negociação, né, por ser volante, né, tanto na categoria de base da seleção, quanto no próprio São Paulo mesmo. E o problema é o velho improviso, né, que agora no começo tá tudo beleza, maravilha, tá chegando. Na hora que precisar. A hora que precisar, Libertadores, Brasileiro, e a hora que começa o bicho pegar, segundo semestre, aí é aquela coisa, suspensão, é lesão, aí começa a improvisar. Aí o que vai acontecer? Sobrar vaga pra Paulo Miranda de novo. Reinaldo, que também tá lá, não pode esquecer. Puta, mas o Reinaldo agora já tá como terceira opção, hein? Nossa, deve, né? Até o Ataíde falou sobre isso hoje, né? E falou assim que o Muricy não vai poder reclamar do elenco. Que elenco o Muricy tem, né? O problema é isso, meu Martinho. O problema é essa diretoria. É meio complicado criticar ou ter algum argumento a princípio, no começo de ano, que eles estão investindo. Mas assim, eu acho que está. Eu nunca vi o São Paulo nos últimos anos ser tão mal assim administrado perante a mídia, entendeu? Vazar tanta bomba, tanta disse-me-disse. Muita confusão, né? Muita confusão, cara. Não é que aquela coisa, o torcedor fala, não é um clima tranquilo, né? Tem um perfil diferente. Era justamente por isso, cara. Faz as coisas que tem que fazer internamente. Não fica presidente, beleza, quer assumir, quer mostrar, quer se aparecer, meu, arruma crise com um, arruma crise com outro. Porque fala, não tem comando. Fala demais, entendeu? Não tem comando, começou, não tem comando. Ele tem que se mostrar presidente. Você também fez umas palhaçadas. Tem gente que eu não vou sossegar. Um aí, que agora não, a gente não pode esquecer que o Pitbull do JJ... Tá aliado, né? É, aliado, tá lá, entendeu? Então, quer dizer, o Pitbull mudou de lado. Abandonou o dono e tá lá ainda, entendeu? Mas é complicado, cara. Pra mim não tem santo, nem antes nem agora. Ele tá infiltrado lá, no momento certo vai morder. Lógico. Ele me liga todo dia. Cavalo de Troia? Ele me liga todo dia. Conta tudo. Conta tudo que ele faz. Eu não vou chegar. O marketing de São Paulo deixa muito a desejar. Isso, pelo amor de Deus. Mas eu vou te falar. Nos últimos 10 anos a gente não vê nada que agregue nada. Que a gente possa ter alguma esperança que fala, puta, vamos fazer. O próprio sócio torcedor mesmo, Sombra. É um fracasso. A gente tinha como base, 10 anos atrás, por exemplo, eu fui sócio torcedor durante 3 anos, de 2004 a 2007, mais ou menos. Meu, você via campanhas assim de base, beleza, é pouca coisa, mas eu tinha direito à camisa do sócio torcedor, tinha direito à camisa do próprio oficial, é um atrativo a mais, entendeu? Você agrega produtos e hoje tem alguns descontos, tudo, mas é aquela coisa, meu. O torcedor, ele é movido pela paixão, pela, né, óbvio, ajudar o clube, mas ele quer ter o retorno. É benefício. Né? O benefício, exatamente. Então, o marketing está, assim, nesses últimos anos, deixando muito a desejar, infelizmente. Eu acho que o cerne de tudo é a administração do futebol. E aí, quando o futebol vai mal, ou não vai tão bem... aí a coisa deteriora. E aí tudo acaba no futebol, acaba sobrando pra todo lado. Fica difícil fazer marketing, porque o futebol, a essência é a sua vitória. Sim. Não tem jeito. Você ficar falando lá. Se ganhar, tá tudo bem. Essa história de não vivemos de títulos, que nem a gente ouviu recentemente, isso é groselha. É bonito falar que não vive de título quando você ganha o título. Nós vivemos de Corinthians, entendeu? Nós não vivemos de título. Exatamente. Por que esses papos pra cima de nós, não? Não tem essa. Você não tá vencedor. Suas vendas caem, as coisas diminuem, é difícil. Só os torcedores param de pagar. Isso de uma forma geral, há as exceções pontuais. Agora, se o futebol não vai... E você falou de sócio-torcedor foi muito mal administrado durante um bom tempo. Aí o São Paulo tinha um monte de sócio-torcedor. Mas se você não tratou bem o negócio, o cara abandona. E recentemente, no ano passado, eu mesmo falei aqui, eu era sócio-torcedor, eu cancelei meu título, que eu falei assim, não acredito nessa administração do futebol do São Paulo, na época. E muita gente deve ter feito isso. E não vou dar o meu dinheiro pra essa administração que tá aí, que é maluca e horrível. Né? Mas tudo é... Aí, pra completar, a mulher no telefone fala, senhora está ciente que cancelando o seu título, depois se o senhor quiser voltar no prazo de um ano, não pode, só vai ter que demorar um ano. Eu falei assim, azar do São Paulo. É lógico. Azar do São Paulo. Quer dizer que você me arrepende, é isso que eu quero. Não posso ajudar mais o clube. Você tá me ameaçando ainda, dizendo, eu não posso voltar? Quem perde é o São Paulo. Claro. Mas quem diz que eu quero voltar? Mas você chamava de topeira ou não? Hã? Você chamava de topeira ou não? Não, eu não costumo ofender assim por telefone. Ela não é culpada, ela obedece ordem. Ela, sim, alguém escreveu aquele roteiro pra ser só uma função. Não é ela que determina isso. Alguém escreve o roteiro. Por mais que alguém tenha escrito o roteiro, Sombra, ela não pode ser estúpida a esse ponto de falar isso. Ela lê um texto, mano. Mano, tá lá, assim, esse pessoal de telemarketing tá ali. Ocasião do cliente falar X. Eles têm um modus operandi, eles seguem aquilo. Se o cliente falar A, responda B. Tá ali. Mas é um script feitinho já. Sombra, tudo é reflexo. O São Paulo, que todo mundo, e eu lembro muito bem disso, desde 60. Que tinha, era o exemplo. São Paulo era exemplo para tudo, embora em 60 não fosse essa coisa toda, para título, para time de futebol, mas administrativo. Ganhou muito em 40 e 50, hein? Uma monstruosidade. Mas você não era vivo. Sendo, mas, mas eu não sou louco, eu sei a história do meu time. Esse período de 60, em que o São Paulo começou a aparecer administrativamente, eu acho que o São Paulo perdeu muito quando começou a se preocupar com o vizinho. Qual vizinho? Palmeiras ou Corinthians? Corinthians, Palmeiras. Essas diretorias que vieram substituindo as diretorias antigas do São Paulo. É a história da Copa do Mundo. Aí começou a se preocupar muito com o vizinho. Copa do Mundo. E aí largaram o time. Acho que não é só isso, velho. Não, mas além disso. Mas isso foi, eu acho que você ganha tudo. Fator primordial. Você ganha tudo, aí você fica no estágio que acha que tudo que você faz é certo. Não, mas você tem que aprimorar. O ouvinte falou do marketing. Eu lembro, já falei isso aqui várias vezes. O São Paulo chegava ao ponto de inaugurar mastro de bandeira, pô. E chamava atenção. Quer dizer, de repente... Mas é importante ser patriota, né? De repente... Tem uma bandeira, então, tal, não é? Então você não pode, de repente, deixar isso... O Benjamin tem uma bandeira do Brasil na casa dele. Deixar tudo isso esvair, entendeu? Por fachada. Por incompetência, por ficar preocupado com o vizinho, porque o vizinho tá fazendo isso, você tem que fazer... Aí a casa cai, velho. Ô boy! Fala aí, Sombra. Agora o assunto é Dudu. Dudu pra lá, Dudu pra cá. Meu Deus! Não mais! Vamos supor que... Nessas discussões agora de bastidores, vamos supor, eu acho muito difícil isso, acho quase impossível. Mas vamos supor que o Dudu chegue à conclusão, quer saber, vou jogar lá no São Paulo, e aí entra em acordo com os empresários dele, que forçam para ele ir pro Corinthians, e aí vai lá pro São Paulo. Você, como torcedor, qual vai ser sua reação perante a chegada do Dudu? Cara, se ele chegar mesmo para jogar, eu acredito que Eu tenho que apoiar ele no futebol. Eu não posso me dar mais oportunidade, assim, no sentido de esperar alguma coisa de Oswaldo, de um Ademilson, que isso daí não tem jeito. Então, pelo que o cara é também, por ser novo, e o currículo dele traz isso, até propriamente na sub-20, né, na seleção, até esses dias estava comentando, sub-17, naquele time que tinha o Lucas, até o próprio William José. O William José naquela seleção voava, né? Ah, pra mim não voava não, pra mim era uma porcaria lá dentro que atendia, que tinha o Dudu e tinha o Neymar e tinha o Lucas. Ele voava porque tinha o Lucas e o Dudu, né? É. Então ele metia gol pra caramba. Então assim, ele vindo, Sombra, eu acredito que, melhor que Oswaldo e Ademilson com certeza vai ser, entendeu? A vida dele no São Paulo, acho que vai depender única e exclusivamente de um fator, se ele tiver personalidade. Se ele tiver personalidade, ele vai chegar, vai jogar bola e aí vai matar. Vai estar ligando pro que estão falando. Vai matar a pau. A primeira agora... coisa é pedir desculpa, dizer que foi infeliz, que não foi bem isso que ele quis do jeito, isso, e a vida vai seguir. Isso vai ser feito, Portuga. Isso vai ser feito, né? Dentro do campo. Só que ele vai ter que jogar bola. Dentro do campo, ele vai ter que chegar igual o caçador com a bala de prata. É um título só. Não pode errar. É verdade. Se errar... Olha, eu não sei, eu tenho um ouvinte nosso, Beto Silva, dando uma informação... vamos checar, mas disse assim, tem umas 2.000 pessoas aí subindo em direção à Consolação. Ah, sim, vai ter. Na Paulista. A concentração então, foi lá no em frente ao Teatro Municipal. Então você que está no trânsito, se o seu caminho é Consolação Paulista, eu sei, às vezes você fala, porra, não tenho como fugir. Mas sei lá, tenta. Faça como o Benjamin, pega o Rodoanel. Cotovelo, Rodoanel, porque vai ficar feio. Na verdade, eu não sei por que manifestação, beleza. O país está tão bem. Eu não sei por que. Parece que a semana que vem também, Sombra, já alertar o 20 do estádio 97, ó, Avenida Tiradentes, Marginal Tietê, 23 de maio. Vão ter protestos todos os dias e você que precisar pegar essas avenidas, não pegue. Esse é meu caminho. Então vai ficar livre e você vai estar com medo do protesto e eu ando sozinho. Tá certo. É por isso. Não pegarei trânsito semana que vem. Amigão! É bonitinho. Ó, Sombra. Um abraço para você. Obrigado. Tudo de bom. Bom ano pra vocês aí. Obrigado. Bom programa aí. Estamos sempre na escuta, torcendo pelo tricolor aí. Vamos ver se esse ano vai ser melhor pra todos nós aí. Beleza, cara. Um abraço. E tá tendo o quiz aí, mano? Você quer participar do quiz? Fazer o quiz? Olha só o cara. Mas você tá com calor? Porra, tá calor pra caramba. Você tem ar-condicionado na sua casa? Não tenho não. Ah, não tem não. Você tá mentindo, maluco? Se você estiver mentindo aí, vai cair um raio na tua casa. Cuidado que tá, hein? Meu filho já dançou, tá por isso na consolação. Então, amigão, você vai participar agora do quiz do Estádio 97, junto com a Apollo Ar e com a Carrier, tá bom? Ah, que beleza, hein? Tá bom? Beleza, mano. Amigão, com esse calor que tá fazendo aqui, parece que o capeta deu uma soprada no mundo, hein, velho? Diego, liga o Carrier aí, Diego. Meu Deus, se não fosse o Willis Carrier, hein? Meu Deus do céu. Tá pronto, amigão? Tá nervoso? Não, vamos aí. Então vou fazer uma perguntinha aí referente a Apollo Ar, uma pergunta referente a Carrier. E uma de conhecimentos gerais do futebol, tá bom? Se você acertar as três perguntas, você ganha na hora um split high wall da Carrier, tá bom? Beleza, 9 mil BTUs, tá bom? Beleza. O negócio é o seguinte, tá pronto? Vamos aí, tamo pronto. Tá pronto mesmo? Cara nervoso. Ah, mas ele não tá falando com convicção que ele tá pronto. Ele fala meio devagar. Mano. Já já, tudo sobre a programação da TV no fim de semana, hein? Ô, amigão. Fala aí, mano. Vou fazer a primeira pergunta aqui referente a Polo Ar, tá bom? Beleza, beleza. Tá pronto? Opa! Vamos lá, então, mano. Ó, qual o slogan da Polo Ar? Qual o slogan da Polo Ar? Quero entrar no clima com a Polo Ar? Não, é quase isso. É quase isso, mas não é. Ih, pensei que era de alternativa. Com A? Muda o começo aí, velho. Muda o começo dos troços. Pode ajudar, não. Ajuda um pouco, eu ajudo um pouco, eu guardo o cara. Quantos segundos você vai dar nisso aí, mano? O negócio é o seguinte, amigo. Eu vou dar a colher de chá porque eu tô bonzinho. Com A? Mas tem que dar alternativa. O negócio é o seguinte, ó. Com A. Com A Polo Ar. Com A Polo Ar Condicionados, o quê? Você? Eu entro no clima? Não, você? Eu não. Você entra no clima? Boa! Porra, velho, hein? Terceira pessoa, pô! Ó, que agora acabou, agora. Não, segunda. Segunda, mano. É ele, né? Ó, o Jeg aqui. Jeg. Burro! É do Paulo Egídio, mano. Pô. É, mano, Paulo Egídio. Fala a verdade, é segunda pessoa, diga-se de passagem. Tem o sexto jumento. Ai, ai, ai. Segunda pergunta. Segunda pergunta agora. Tem que prestar atenção, hein, cara. Tá prestando atenção? Tá nervoso? Ó. Em que ano Willis Carrier inventou o aparelho de ar-condicionado? Em que ano Willis Carrier inventou o aparelho de ar-condicionado? Alternativas, hein? Alternativa A, 1500. Alternativa B, 1902. Ou alternativa C, 1975. É 1902. Qual? 1902. Boa, velho! Acertou a segunda, mano. Acertou a segunda. Chegando! Mais uma que se acertar, cara. Garantia a tomada já. Você sabe, mano, que muita gente. Ó, vou te falar assim. Desabotou a blusa. Os nossos patrocinadores têm uma repercussão muito grande no mercado, né? As pessoas compram muitos produtos dos nossos patrocinadores. Mas o que eu recebo de e-mail de nego falando, eu preciso do ar-condicionado, eu vou ligar na Polo Ar. É, velho. Porque, infelizmente, Sombral, o aquecimento global tá aí. E pode se preparar, porque vai esquentar mais ainda. Infelizmente, as focas vão morrer, mano. Quem? As focas. Não pode, não podemos deixar. Os ursos polares. Vamos botar um monte de ar-condicionado lá no Polo Norte. Tem que distribuir, mano. Por enquanto, os bichinhos estão morrendo. Amigo! Fala aí, mano. Você é São Paulino mesmo? Ô, Tricolor. Muito? Opa! Conhece da história do São Paulo? Conheço um pouco. Então o negócio é o seguinte, velho. Esse cara você conhece. Essa é a dica, hein? Esse cara você conhece. Vou falar o nome dele, você vai ter que matar quem é. Tá bom? Certo, pode falar. Quem foi o jogador chamado Jorge Ferreira da Silva? Tá mole, pô. Quem foi o jogador chamado Jorge Ferreira da Silva? Esse eu sei. Eu não sei. É o... Pode falar? Pode. Pode. Palinha. Boa! Matou! Até eu. Você fez igual o Bruno Macarrão, você matou, só faltou jogar no poço. Você ganhou um ar-condicionado. Não, você não ganhou um ar-condicionado, você ganhou o ar-condicionado, velho. Você ganhou um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs, cara. Que baita presente, hein? Legal, hein? O Paulinha errou aquele pênalti de 94, mas ele me deu o ar-condicionado. Tá vendo? Aí, ó. Compensou, hein, velho? Você nem ficou mais tão puto assim. Justiça tarda, mas não falha. E o Paulinha, puta cara, gente boa. Então fala assim, ó. Obrigado, Polo Ar. Obrigado, Polo Ar. Willis Carrier, você é o cara. É, fala obrigado, Carrier. Obrigado, Carlos. Obrigado, Energia 97, por existir o Estádio 97. E aproveita e agradece também e fala: ó, Zé Antônio, dá um aumento pra todos os integrantes do Estádio 97. Como assim? Aproveita, tá na hora, né? É, porque aumentou tudo, né? Lógico, mano. Aumentou toda a situação de 80%. Gasolina, tudo, velho. Mas isso aí, amigão. Obrigadão, valeu mesmo. Ganhou um presentaço, hein, velho. Porra, Natal já passou, mas você ganhou o Split Highwall da Carreira agora em janeiro. Bem o verão, hein? De 9 mil BTUs, hein? Que verãozinho bom, hein? Vocês são demais aí. Da hora, mano. Obrigado. Ouvinte, como o Bar falou antigo aí, já uma vez já participei aí, fui assistir vocês no estúdio, né? Legal. E, velho, abraço pra todos vocês. Só mandar uma moela aí, RG. Pra quem? Pra Vanessa. Ah, Vanessa, hoje você desça, hein? Vanessa, mas talvez se descer dá problema. Não, mas aí ela inteira vai descer. Ah, tá, entendi. Um abraço pro camarada Ricardo, o Hércules, o Elton, aí os caras tudo ouvinte de vocês também aí. Muito obrigado. Tudo tricolor. Mas não desliga não que o Bar vai falar com você. Beleza, tá bom? Alô, velhinho. Abraço. Valeu, fera. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Abraço. Você quer saber o que vai rolar na TV no fim de semana? Haha, agora você fica sabendo. Sim, futebol no Brasil e o estádio antecipa pra você o que você verá no final de semana na sua TV, nego. Haja saco pra ficar no sofá, hein? Maria Marta, não me importa os diamantes. Me importa se o Dudu vai pro Corinthians ou pro São Paulo, moda foca, chuga. E no Globo Repórter dessa noite, de onde vem, pra onde vai, quem é e quem empresaria o mito Dudu? Loucura, tamo aqui no Caveirão e agora na prova do Empilha Copos. Olha que bacana, pra disputar o jogador Dudu, eu tenho aqui Aidar e Mário Gobi. Vamos em pipilha. Tempo rolando. Vai acabar. O cara não termina a palavra. Acabou o tempo. Eu tô de saco cheio disso. Não vai ter mais prova nenhuma aqui. No programa Raul Gil, Dudu, e pra quem você tira o chapéu? Pro São Paulo ou pro Corinthians? Com o Gilberto batendo um barro. E aí, Dudu, todo mundo quer saber, você vai pro time dos homens ou das mulheres? Boa tarde, a violência em São Paulo, enchente, chuva, mas o importante é saber se o Dudu vai jogar no Curigão no São Paulo, velho. Me ajuda aí, Dudu! Aí, meu camarada, vai vendo, o cheio de problema na França, terrorismo acontecendo. Aqui no Brasil, você não tem água nem pra passar um colírio no olho, não é? É isso ou não é, Percival? É. Aí você abre um jornal, vai vendo o que você vê na manchete. Dudu não sabe se vai pro São Paulo, se vai pro Corinthians. É uma barbaridade. Eu quero que esse Dudu, ele vai tomar no meio. Mas Maria Marta, não é possível que eu vou ter que esperar até segunda pra saber se o moda foca do Dudu vai jogar no Corinthians ou no São Paulo. Ai, é forte. Vamos saber se o Dudu vai ser fiel ao Corinthians ou ao São Paulo. Ai, para. Tá, garoto? Muito bom. Eu quero contar onde vai ser o destino do jogador Dudu. Ele não vai ir pro Corinthians, nem pro São Paulo. Ele vai pro Japão! Pro Japão! E hoje não esquenta, aquela mesma merda de sempre. Só que a diferença é o Dudu. Ele vai revelar se vai pro Corinthians ou pro São Paulo. Porra, bicho, mais do que nunca. Super presença de Super Dudu, bicho. O maior craque de todos os tempos. Vai pra Corinthians, vai pra São Paulo. Olha só, mas eu vou falar pra vocês agora. Qual que é a diferença do poste, da mulher grávida e do Dudu? O poste da luz em cima, a mulher grávida da luz embaixo, e o Dudu não vai nem pro Corinthians e nem pro São Paulo. Ele vai ficar na Ucrânia. E hoje no quadro de Economia do Fantástico, a decisão de Dudu. Irá para o São Paulo? Ganhará mais do Corinthians? Aonde ele vai receber? Aonde vai ter que dar? Tudo isso hoje no Fantástico. Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Henrique Tamborim e esse é o Domingo pra Lamentar da Record. Os destaques de hoje. Houve um probleminha na França, mas o que importa é saber pra onde vai Dudu. São Paulo ou Corinthians? Olá, tudo bem? Olha, essa novela do Dudu vai pro Corinthians, vai pro São Paulo. Eu prefiro muito mais, já que ele tem apenas 22 anos, que ele vá pra minha casa e depois vire protagonista da Globo. Ficou injuriado, né, nego? Nós também! Mas vale lembrar que esse quadro foi feito com oferecimento e produção do empresário do Dudu, Dudu Produções. Até mais, hein, nego? Ai, ai, ai, sensacional. E programação. Agradecer o Rudy, o Bruno, pelo trabalho. É nóis. Já tá no Facebook aí da rádio, Vilela colocando. Mas é verdade. É tudo, é um final de semana. Começou hoje à noite e vai até a madrugada. Foi até a madrugada, Dido. Foi, ô, Sombra, não é sátira, é bem possível que aconteça. A ideia só fala isso. A ideia partiu de uma cabeça aí privilegiada também. Ai, ai, ai. Vamos lá, mais ouvintes no ar, 3284-7097. Vamos aos ouvintes, oferecimento de HDI Seguros. Ed, bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca, Asdrubal. Nossa, tem de Dudu tonto até agora, velho. Caraca, mano. Alô? Alô? Quem fala? Dudu. É o Lucas. quase, hein? Lucas do quê? Soares de Souza Medeiros, é nóis! Aê, garoto! Mais um do Betinho, hein? Não acredito, cara. Puxa vida, que beleza, não, ganhei a semana, hein, velho? Acredito, isso assim. Vem Deus, velho. E ó, ó, amigo. Mano. Quantos anos? 26. Aí, RG número 2, 26 anos. Porra, mano, foi tanto Dudu, quase que eu falo, ô Lucas, meu! Tá louco? Ah, que piada horrível! Não bate nele, não. Olha, RG é muito bonitinho, ele jogou um paninho em mim. É meu esse paninho? É a cueca do bar, velho. É que eu não, meu. É que eu seco as pernas, que tá muito calor. Aí, nossa, que nojo, mano. Aí. E, ô, amigão, qual o seu bairro? Cara, eu acho que o Portuga vai saber, hein? É, já que tá... o GPS Man não tá aí hoje. Chama Vila Nova Galvão. Produção. Vila Nova. É perto do Adivina como. Guarulhos. Eu já fui aí, velhinho. Dá um prêmio pra ele, produção. É o GPBs também, velho. E ô, amigão. Vila Galvão é Guarulhos. Vila Nova Galvão ainda é São Paulo, mas é divisa ali. Tá ali, tá beirando o negócio. Ali já não tem divisa porque já emendou tudo, viu, velho? É, falando nisso, eu tenho uma pergunta pro ouvinte. É, Sombra, será que depois eu posso cantar minha musiquinha? É pro ouvinte ou é pro Sombra, porra? Ah, eu tô aproveitando que eu sou sem noção, que eu entro no meio do programa. Você vai deixar eu cantar minha musiquinha? Fala, Calção, logo, não, daqui depois. A pouquinho, daqui a pouquinho. É. Daqui a pouquinho, olha, tem assim, olha, não é um dueto, é um trio. É um trieto. É um trieto? É. É Calção, Tobias e um rapper famoso. Meu Deus. É o Emicida, vou falar. É o Emicida? Ah, vou falar, vou abrir. Então daqui a pouquinho, olha, música nova, lançamento... Aqui do Estádio 97, Calção, Tobias e Emicida. É que o Tobias foi buscar ele lá no Castelo de Grêsco, já tá chegando. Ah, entendi. Então, tá bom. É que é um pouco longe. Já ele chega. É verdade. E ô, amigão, você trabalha com o quê? Eu trabalho com certificação digital. Ah, e quanto sai pra tirar um certificado digital aí com você? Cara, tem de pessoa física, de pessoa jurídica, mas o preço é bom, cara. Nosso preço é o melhor do mercado. Ó, pessoa física, por exemplo, o cara quer ali ter uma certificação digital... Porque é bom porque não precisa mais colocar a senha nos lugares, é isso? É isso? É isso. E você pode fazer a sua declaração de imposto de renda com certificado, sem precisar de um contador, por exemplo. Você pode fazer direto. Bom, a partir de uns R$150 você consegue comprar um certificado. Pessoa física aí para um ano, mais ou menos, para você usar. E pro pessoal do estádio? Ó, a gente pode fazer um lote aí para vocês. Fazer pra todo mundo, a gente faz um descontinho, camarada. Não, descontinho é pra ganhar abraço, velho. Você não tá entendendo. É. O bagulho é... A gente paga com abraço, né, mano? Aí que a gente não põe a mão no bolso pra nada. A gente paga com abraço. Dependendo da gente, você tá lascado. Falando nisso, abraço, Marquezine. Pô, velho, 15 anos batalhando aqui pra chegar onde nós chegamos. Né, RG? Ficar pondo a mão no bolso. Abraço, Marquezine. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu vi uma nota de dinheiro, velho. Não, mano, mas vocês estão tudo bem aí, velho. Vocês não têm problema com dinheiro. Você tá louco? Fica lascado, falando, mano. Os caras acreditam. Tá mais moído que a Rua de Terceira, velho. Mas ô amigão, é aí pra pessoa jurídica. O cara quer fazer um certificado digital aí pra pessoa jurídica. Vamos lá. Ó, já bato, a partir de uns R$200 você consegue um pra pessoa jurídica, pra uma empresa aí de micro e pequena empresa, né? Você já consegue um certificado. Aí, ó. Então o ouvinte empreendedor do estádio 97 já sabe quanto custa pra ele tirar o certificado dele. Né? Se vocês quiserem, ó, posso fazer um mini mexer, não? Não, você vai tirar certificado digital aqui pro Porto. É. Não, é com a Boa Vista, cara. A empresa que eu trabalho lá. A gente trabalha bem legal, bem sério. É. Se vocês quiserem aí, procura no Google que a gente vai estar lá pra atender vocês, tá bom? Onde? No Reclame Beleza. Aqui? Reclame aqui. Sua empresa tá lá, zoa, volta. Até que se prove o contrário, todas são bons. Ah, eu penso o contrário. Até que se prove o contrário, todo mundo é culpado. Não. Mas, ô amigo, mas eu perguntei só, não fiz uma afirmação falando que ele tá lá. Mas, ô amigão, você não tem umas pemba não, hein, mano? Porque, ó, você falar aqui no estádio 97, o ouvinte abraçar a sua ideia, tá certo? E aí depois o cara ligar aqui e falar, pô, fui fazer o certificado digital lá na empresa do cara, lá me ferrei, mano. Pô, você tem que ser idôneo, hein, mano? Ó, a resposta agora, hein? É nota 12, velho. É top, pode ter certeza. Então. Boa, isso então, sim, certo. Um monte de mulher, todo mini saia, né? Ah, mas é verdade, mano, porque nós temos uma corresponsabilidade. É, o nome é Gelaire, tem um nome é Gelaire. No estádio 97, todos os ouvintes aqui que participam, nós pensamos que são pessoas idôneas. Os caras vão lá fuçar pra fazer, né, meu? Lógico, mano. Todo mundo tá sempre procurando bons negócios. Claro. Eu tava vendo o nome do rapaz, aí é Lucas, né? Aliás, eu vou dizer uma coisa, você vê essas copinhas, etc e tal, eu nunca vi nascer tanto Lucas e tanto Matheus. É que é daquela verdade. Que tava na moda, né? Não é não? Evangelistas, né? Olha, Lucas, no time de São Paulo tem uns 300 Matheus. No ano passado eu tinha acho que 57 Lucas. Maria Eduarda também, menina, vai ter umas 500 daqui um tempo. Aliás, eu tava vendo um site diz quais são os nomes mais... Os nomes do ano passado, os nomes que mais foram dados às crianças. Mais registrados. Puta, tinha um nome... eu já trago pra vocês aí, mas é... E agora vai começar a onda Medina, né? Medina? É, o surfista. Ah, mas Medina, Gabriela, é sobrenome. Né? Medina é sobrenome. Gabriela, Medina. Ah, também. Descobriram. Gabriela. Agora descobriram. É bem lembrado. É o pau de selfie, é o Medina e as paletas mexicanas. Surf, é novo surf. Agora todo mundo sabe. Até a hora que alguém quiser jogar uma água com gelo no cabelo no ano passado, você tem algum. Balde com gelo. Vai ter algum aí, vai fazer alguma coisa. Ô, amigão, e torce pra quem, meu? Timão, mano! Boa, que mano, Coringão, que deu. Coringão, mano! Vamos falar de selfie! Vamos falar do amigão! Vou ficar com a minha certificada. Vamos falar com o Dudu, vai! Corinthians tem certificado digital? Lógico que tem. Volta o Dudu! Tem? Você dá o certificado digital pro Corinthians? O Corinthians não precisa nem de certificado, é conhecido em qualquer lugar do mundo, mano. É, com certeza, né? Isso aí é comprovação. Você deu risada, hein? É, o presidente falou aí, sem dinheiro. Você deu risada agora, hein? Não, é sério, é sério. Timão, gostaria muito de um dia poder emitir um certificado pro Timão. Será uma honra muito grande. Vai ser difícil. Vai nada, mano. O bagulho ali é louco. Bagulho é louco. Bagulho é louco, literalmente, RG. Bagulho é louco. Mas, ó, amigão, pô, essa novela do Dudu já encheu o saco, não encheu, não? Ah, Dudu. Cara, eu sinceramente sou contra contratar o cara. O que tá pior, o Dudu ou o Guerreiro? Quem joga melhor? Não, a novela. Qual que tá pior? Putz, cara, a novela do Guerreiro tá difícil também, velho. Eu sou corintiano também desde que nasci. E eu acho que já deu o que tinha que dar, cara. Eu gosto muito do Guerreiro, sou muito grato também. Acho que a diretoria tem que fazer o que for possível, não o impossível, entendeu? O que passar da conta, velho, paciência, vamos procurar outro cara, porque... Senão também ficar fazendo isso toda hora não dá certo, cara. Tem que ser um negócio bem estruturado aí pra a gente não ficar pagando depois igual foi com o Pato, né? Pagando o Pato, né? Eu também acho, cara. E com relação aí aos outros reforços que o Corinthians trouxe? O Corinthians o Corinthians apresentou o Steven Mendoza, que é aquele colombiano que tava jogando na Índia. O Corinthians ele apresentou o Edilson, lateral direito também. O Christian, o Corinthians acabou repatriando também, é um jogador que fez muito sucesso, mas não sabemos como ele está, né? Porque ele está 7 meses sem jogar. Ó, e esse Mendoza, eu vi um vídeo dele, são 5 chutes, 5 gols. É bom, hein? Nossa, esse é aproveitamento. Ah, Zaidão, cortaram o resto, Zaidão, que vergonha! E sem contar o retorno do Tite também, amigão. Desses jogadores aí do treinador que eu citei aí, você gostou de quem e você não gostou de quem? Cara, eu... Esse Steven Mendonça, eu não conheço o futebol dele pra falar. É uma aposta, né? Não sei quanto pagaram também, tô meio desinformado, mas se não foi caro, beleza. Vamos ver se dá certo, né? Esse Edilson, já ouvi falar que joga bem. Então a gente também tá meio carente ali na posição. Acho que foi uma boa contratação. O Christian, cara, eu também sou meio um pé atrás com ele, sinceramente, porque não sei, condicionamento físico, é um baita jogador, jogou muito com a gente e tal, né? Mesmo que antes ele não tenha jogado tanto lá nos outros times, mas no Timão encaixou bem, né? Mas o que que eu acho, cara, que a melhor contratação foi o Tite, porque o Tite é um cara, bom, não preciso nem falar, né? Ele já, a conquista dele já diz por ele mesmo, mas... ele é um cara muito estrategista, então acho que isso é o que ele precisa muito no futebol. Então, quero agradecer, ele tem um elenco nem tão completo, mas ele pega a qualidade daquele cara. Aquele cara pode ser ruim em um monte de coisa, mas aquele cara é bom para fazer uma coisa. Eu tava falando, inclusive, exatamente disso hoje com um amigo. Ele tava criticando o Jorge Henrique, né? Aí eu falei, cara, o Jorge Henrique, ele fazia muito bem o que era proposto para ele. Ele ia lá, ficava correndo, marcando, incomodando o adversário. Então, no nosso esquema, dava certo. Sim. Aí ele falou, mas o cara não sabe chutar, não sabe passar. Mas eu falei, mas dava certo porque o Tite colocou ele para fazer exatamente aquilo que ele sabia fazer. Então, eu acredito muito nisso daí, cara. Nesse retorno do Tite, às vezes você não tem nenhum elenco tão completo, mas ele sabe colocar o cara no lugar certo ali, entendeu? Ah, eu também acho, cara. Eu gosto muito do trabalho do Tite, mas, sinceramente, eu, se fosse ele, não teria aceito essa proposta, não. Porque qualquer trabalho que ele faça hoje, vão, talvez, comparar com o trabalho que ele fez em 2012. Se ele não tiver um trabalho proporcional ao que foi aquele, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vão começar a pegar no pé dele, cara. Eu tenho uma gratidão pelo Tite enorme, por tudo que ele conquistou. E acho que eu ficaria muito chateado de ver a torcida do Corinthians xingar o Tite. Se ele ganhar uma Copa do Brasil, já não tá salvo? Não tá. Não, né? Não tá, porque torcedor é muito grande, cara, muito grande. Ainda mais depois que o Corinthians cruzou o mundo, tá certo? O Corinthians foi lá ajudar o povo japonês, é verdade. Deixa eu te falar, mas... O Corinthians, ele trouxe novamente o sorriso naquele rostinho suado, amarelo. Aquele rostinho cedente do Corinthians. Deixa eu te falar, se você quiser, estamos de volta aí. Do deserto aí, tamo de tá volta. Tá de volta, você tá aqui em Atibaia, de novo, hein, Luiz? Tô no Bubom. Vai ter... Saudade de se sentir. Adoro o Bubom, vai ter risote Bubom, vai ter torneio de poker, estádio 27. Vai ter o que? Energia na Velha, Paralama Sucesso, estádio 27. Eu gosto das coisas do estádio 27 aqui. Você trabalhou um tempo aqui como setor, você tava desempregado. Praticamente, né? Eu vou voltar, hein? Vamos voltar em breve aí. A gente vai pagar um breve. Esse salário aí de treinador que dão por aí também não é muito bom, então os caras têm que dar uma inteirada com. Chega que eu tô aqui no Flamengo, eu não recebo, né? Nunca sei. De fato, diz no papel que eu recebo, mas no fato, o mês tem com 60 dias, né? Ô, amigão! Fala, mano. O Corinthians, ele teve que devolver o zagueiro Anderson Martins também. Esse é um setor que hoje o Corinthians tá realmente preocupado. O Corinthians, ele tem ali o Antônio Carlos, o Corinthians, ele tem o Iago, o Corinthians, ele tem aquele Pedro Henrique, o Corinthians, ele tem o Felipe. Meu Deus do céu, eu prefiro o Wagner Montes. Tem um monte, mas não tem ninguém. Vamos falar a verdade, vai. Uma das opções seria recuar o Ralf, mas o Corinthians, ele tá buscando um zagueiro no mercado. E o Gil deve machucar, né? Não, não vai, não. Joga essa boca pra lá, mano. Primeiro treino que eu fiz com o Ralf, eu virei pra ele e falei, detona, Ralf. Detona. Mas o amigão... o Corinthians, ele tá buscando alguns zagueiros aí, tá sondando aí a possibilidade também de trazer o Hever. Mas tem o zagueiro, aquele Juan, que tava no Inter, que já jogou na seleção brasileira, que tá no mercado também à solta. Como assim, tá no mercado à solta? Como assim? Tá, o Inter não vai renovar com ele, não. O Juan tá lá, não. Vai sim, para com essa conversa sua. Vai sim, você não tá precisando falar. Pra você, velho, não vai renovar. Ele tá abrindo as narinas, como diz a namorada dele. Não, não vai não. Realmente ele abre as narinas. Ó, no programa do. É igual do rapaz, Lúcio, aí, mano. Tá solta no mercado. Do rapaz que o Portugal imita. Falaram que o Paulo André foi especulado no Palmeiras. Fala a verdade, o Paulo André vai pro Palmeiras. Você gostaria dele de volta? Vai pro Palmeiras, sim. O Paulo André? Putz, cara, também. O pintor? Acho que não. Ah, é um zagueiro normal. Aguinaldo, você não queria o Paulo André? Fala a verdade. Paulo André, bom jogador. Mas amigão. Desses zagueiros aí que eu citei aí, por exemplo, vai numa dessa o Hever, o Chicão novamente, que eu acho difícil também, porque falam que o Andrés não morre de amores por ele. O Tite também foi responsável por sacar o Chicão aquela vez do jogo diante do São Paulo. Ele ficou falou bravo, que ele era abaixo, lembra? Mas diante dessas circunstâncias aí que a gente tem no mercado nacional, um zagueiro viável, se você fosse diretor de futebol do Corinthians, quem que você traria? Cara, eu esperaria um pouco. Esperaria o Campeonato Paulista. porque o Campeonato Paulista sempre revela um monte de jogadores de boa qualidade, só esperando uma camisa maior aí pro cara realmente mostrar que veio. É, o Petros foi um caso, né? Foi? Ah, mas aí o Petros foi um caso, né? Aí é arriscar demais, amigão, porque o Corinthians ele tá às vésperas da disputa da Libertadores, aí são duas finais, né? O Corinthians não pode dar sopa, porque senão nem pros grupos vai, novamente, né, mano? Pensou tropeçar de novo no Tolima parte 2? Não dá, vai, né? Ser lindo. Mas, ó, amigão, tem um zagueiro, cara. Tem um zagueiro que tinha muita qualidade, que inclusive jogou no São Paulo. Ele vai jogar no São Bernardo nesse Campeonato Paulista. Você tá brincando. Alex Silva. Ah, mas não dá pra jogar no Corinthians. Pô, você cansa de criticar. Não dá pra jogar no Corinthians, não, mano. Numa dessa, a pergunta que eu faço é a seguinte: numa dessa, o Alex Silva vai bem no Campeonato Paulista. Vocês dariam uma nova chance pro Alex Silva? É um cara que se perdeu na carreira, era encontrado frequentemente nos bares da vida, principalmente na região de Campinas. Ele mesmo falou, cara. Tá certo? É um cara que se perdeu ele aí. Se entregou. Jogou a carreira pelo ralo. Ah, mano, acho que assim, nesse Qual a idade dele, mano? Você sabe? Já tem idade, já tem uns 30 e pouco. É, nessa campanha de reintegração aí, nesse recomeçar aí, etc. Começar de novo e tal. São Paulo já adotou. É o programa do governo, Lidia. Já teve o Cicinho. O Palmeiras já adotou todos. Não. O Palmeiras adotou recentemente o Lúcio, né? É brincadeira, tô zoando. Chegou falando engraçado. O Vitor Hugo? É engraçado esse cara. É, então ele fala, comenta-se que é bom jogador, hein? Então, não, mas é o cara que se for jogar bem, vai virar ídolo. Alex Silva, é bom de imitar, Rudy. É legal de imitar, ele tem uma voz boa. Ele tem 29 anos, cara. Então, a idade é perfeita. E aí, amigo? Parece que tem 80. Eu acho o seguinte, cara, eu acho que o zagueiro é de ótima qualidade, é um bom zagueiro, cairia bem sim no time. E com relação a essa questão de recuperação, cara, eu acho que precisa só ver realmente qual que é do cara agora. Porque o cara pode 100% se recuperar, né? Todo mundo pode aí em algum momento fazer uma besteira e depois ir lá mudar, se arrepender, entendeu? Então precisa só ver qual que é do cara mesmo. Mas se tiver bem, tiver afim de recomeçar, eu daria uma chance com certeza. E já tem idade. Preço bom, principalmente. E já tem idade suficiente para entender isso. Se tiver realmente legal. Mas já o joelho não funciona mais. Ah, mas sim. Se vai jogar, o problema dele é na cabeça, né? No joelho. O joelho também é secundário, não vai, velho. Ah, mas se tiver bem fisicamente. Olha, o zagueiro que eu gostaria é o Hever, cara. Mas para tirar o Hever do Atlético Mineiro, possivelmente vai ser uma baita grande. É contrato o Dracena, mano. E esse papo aí que ele dá problema em bastidor, você ouviu, mano, também? Ah, tem uma parada que o pessoal diz aí que o Palmeiras teve uma consulta aí, parece que ele não vai bem nos bastidores. É. Mas eu acho que isso aí é muito me disse, sabe? Eu não boto uma fé, não. Ainda mais o Hever. Foi o Gobi que plantou esse Palmeiras existir, não foi, não? Será? Não plantou essa. O Palmeiras desistiu. Não, porque dizem que ele era muito amigo aí dos jogadores que foram afastados aí do Atlético Mineiro naquela oportunidade. É, do João, velho. André. Olha, todo mundo tem as suas predileções aí. Alguém gosta mais de um, gosta não mais se de deve, outro. Não se deve julgar. Quer dizer que é paneleiro, né? Não se deve julgar o livro pela capa. Ah, agora morreu esse negócio mesmo. Os livros estão tudo indo pra internet. Então mas o Hever, você olhando pra ele, livro sinceramente, não vende a imagem de um cara zoeira, de um cara. Não sei, pode. Também acho que não, mano. Mas é isso aí, amigo. Quer mandar um abraço pra alguém? Pô, quero sim, cara. Quero mandar primeiramente aí um abraço pra vocês. Agradecer aí o programa. Vocês são nota 10. Programa. Realmente... Programa, só letrando. Programa não, programa, velho. Ah, você é programa, sim. É o Sombra que tá te zoando. Ele mandou um programa. Mandou lá. Sim, programa. Qual o problema do cara falar programa? E olha que o Mota que tá te corrigindo, cara. Olha que bacana. Então você tá mal, hein, velho? O Mota tá te corrigindo, Pasquale da vida aí. Não, então, quero agradecer vocês aí pela oportunidade, vocês são nota 10 aí, me divirto demais com vocês, vocês são caras muito inteligentes, entendeu? Vocês agregam bastante aí pra gente, valeu mesmo. E quero mandar um beijão aí pra minha esposa, Andréia, pros meus irmãos aí, o Márcio, o Marcelo, todos meus irmãos. É, um abração pra galera da Boa Vista, meu brother aí, Torriello, que escuta vocês aí todo dia. E, cara, valeu aí. E um grande abraço também, um grande beijão aí pra galera da igreja que eu faço parte, que a igreja é o Shaddai, né? São irmãos mesmo, fazem maior diferença pra mim, a minha vida. Da hora. Meu líder lá, meu pastor, chama César Kist, foi um jogador de tênis, né? E até hoje joga tênis aí como amador, como... Masters, né? Na categoria de Masters, é um campeão. Sim. Então, quero deixar um grande beijo, um grande abraço pra todos. E valeu. Posso fazer um merchanzinho? Manda! Antes de terminar, pra passar batido? Manda! É, só a linha Bozano lhe garante um barbear fenomenal. Boa, mano, você ganhou um kit da Bozano aqui. E HDI Seguros é de bate pronto. Boa, mano, você ganhou uma bolsa térmica da HDI também. E é isso, cara, valeu aí por tudo. Só me fala o endereço, eu trabalho pertinho de vocês aí, cara, na Teixeira da Silva. Vou dar um pulo aí na hora do almoço. Paulista, pra pegar o almoço 1439, nono andar. Segunda a sexta. Ó, eu tô vendo no Twitter aqui, ó, Alessandra Sanches. Ela falou que ela precisa do seu contato na hora de renovar o certificado digital da empresa dela. Ela falou que pagou 400 pau. 400 pau. Aí, ó, tá vendo? Você vai ganhar um cliente já, tá bom? Demorou, tá ótimo. Legal. Então, valeu, gente. Obrigadão. Grande abraço velhinho. Pra vocês aí. Fiquem com Deus aí. Você também, meu. Bom ano aí, viu? Bom ano e que seu time não seja campeão. Vai ser. Boa, se RG. Quiser. Ó, RG, só pra concluir. Se a gente cair esse ano na pré-Libertadores, é um bom sinal. Sinal que ano que vem a gente vai ser campeão do mundo de novo. Ah, tá bom. Todo dia. Todo dia tem banquenta aí. Mas é verdade, o Japão precisa do Corinthians. Mas não foi em outro lugar esse ano? Não, foi no Marrocos, mas já aconteceu durante 2 anos lá. Esse ano vai ser no Marrocos também? Tá bom. Não, esse ano volta pro Japão. Chega, né? Marrocos já deu, né? Campeonato mundial é no Japão, velho. É no Japão mesmo ou não ia pra Austrália? Não, acho que esse ano ainda é Japão. É? O Japão é como se fosse Europa na Copa. Mundial no Japão. Japão. O Japão é como se fosse Europa na Copa, Sombra. Fica 2 anos num lugar. Aí beleza, ficou 2 anos, volta pro Japão. Aí depois vai mais longe outro pra lugar, cacete, mas Marrocos não, né? Garoto, posso falar uma coisa? Eu prefiro cruzar o mundo e ir até o Japão do que andar 12, 15 horas pra chegar de camelo. Você sabe o que seria ótimo pra nós no futebol brasileiro? O que, garoto? É que fosse, por exemplo, por exemplo, né? Soletrando. Em Londres. Mas é que tá, o Marrocos ele tá muito próximo da Europa também, Sombra. Nadando deve dar umas 2 horas. Vai ser aqui no Brasil daqui a alguns anos, né? Você aguenta nadar 2 horas e meia? A gente nunca vê os nossos times, por exemplo, pegar os caras jogando lá em Londres. Nossa. Você consegue jogar amistoso aqui? No Emirates. Pô, ia ser legal, né? Ou melhor, consegue jogar? Vai pra Miami, porque você tem minhas dúvidas. E olha lá. Eu tenho minhas dúvidas se a cidade de Londres abrigaria 40 mil corintianos. Ah! O Japão, eu tô ligado que aguenta. Tem suporte, mano. Provavelmente a imigração daria mais conta. Eu ia dormir no parlamento, mano. Entre o Marrocos e o Japão, eu não vou falar onde eu prefiro que for. Não, nem, mano. Imagina. Japão. Fala, Lucas. Nem precisa. Só uma última coisa que eu queria perguntar, eu não sei como é que funciona. Como que funciona pra participar e ser estranho no Ninho, cara? Eu tenho muita vontade de participar qualquer dia aí com vocês. Bom, a semana que vem a gente começa com novas promoções aqui no Estádio 97. A gente tem um calendário de promoções. E dentro desse calendário está aí uma nova proposta também para Estranho no Ninho. Para Estranho no Ninho. Na quarta-feira a gente tem o lançamento de uma promoção. Vem aí também o torneio de pôquer, vem o novo calendário. Ó, é muita coisa. Você vai ficar sabendo como fazer. Que a gente ainda este ano ainda vai receber, nas próximas semanas, os ouvintes que participaram aí do leilão de Natal, que foram os que ganharam o direito de ser Estranho no Ninho. Precisa zerar esses participantes aí. Então primeiro zerar essa galera que ganhou direito e aí na sequência a gente vai fazer uma promoção bem legal, tá bom? Tá bom, então. Valeu, Sombrado. Valeu. Abração pra todos aí, RG. Obrigado, velho. Valeu. Valeu, meu lindo. Obrigado, velho. Só uma coisa, hein, Sombra. Vocês ficam discutindo aí, bravo, quem que vai contratar o Dudu e o Vasco que tá contratando o Santiago Silva, hein? Aí sim. É o tanque. É o tanque. E o Botafogo tá contratando o Pimentinho. Ah, mas peraí. É bom, hein? O Palmeiras tá trazendo o Rafael Marques. Ah, mas peraí, mas o Rafael Marques não vai ser o principal atacante. Mas o tanque fala espanhol, pô. Quem é o principal do Palmeiras? Leandro, pô, você vai ver. Banana. Rudy. Você vai ver, você vai conhecer. Rudy. Quem? Jogou na Lusa. Ah, o Leandro Banana? Primeiro que eu vi ele jogar, gostei. Segundo que o Portuga falou mal, então eu tenho certeza que ele vai ver. Vamos lá. Quando eu falei mal do Henrique, você concordou comigo aí, Deu. O Henrique. Ele é grosseiro, mas faz gol. É. Não tem gol. Rudy é ruim. Não tem gol? São Paulo e São José, quanto tá? 0-0. Esses meninos, eu vi o São Paulo jogando aí os 2 primeiros jogos da base, parece ter bons garotos, mas é aquela coisa, né? Jogando na base, o Ademilson me iludiu. O começo de... verdade. Muitos iludiram. Posso falar um negócio pior que não foi só você, não, viu? Também caiu pro esporte aí, mesmo, não? Quê? Ele tá indo pro esporte? É o que se diz. Você quer? Ele tá mudando de esporte. Não, obrigado. Ele vai mudar de esporte. Vai jogar Palmeiras, né? Hoje. Não, obrigado. Ele vai jogar hóquei no gelo, né? Mudando de esporte. O começo de ano acumula uma série de contas pra pagar. Meu Deus, olha aí, PVA. Ficou apertado com as suas contas? Tá precisando de dinheiro? A BV Financeira tem vários produtos de crédito para você começar o ano mais tranquilo e colocar os seus planos em prática. A BV tem crédito pessoal, crédito consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, entre outros. Entre em contato com a BV e veja qual produto pode te ajudar nesse começo de ano. Ligue 3003-7888. Tá cheio de nego já desesperado agora. Falei, é verdade, deixa eu anotar logo esse telefone, porque o negócio tá pegando. 3003-7888. Ou acesse bvfinanceira.com.br e encontre a loja BV mais próxima de você. Mas lembre-se, informe-se sobre o CET antes de fazer seu empréstimo. Com a BV, você sempre pode... Mais, mano. Sombra, só repassando aqui pro ouvinte do Estádio 97, cara, é melhor o pessoal que estiver aqui na região do centro evitar a Rua da Consolação, porque o movimento lá que tá reivindicando aí o... 2.000 pessoas, né? Que é passe livre? É o passe livre, o movimento passe livre. Tá tendo quebra-quebra, tá tendo bomba da polícia pra cá e pra lá. É, eu tô preocupado que meu filho tá lá. Então, é, o pessoal que puder evitar a região aí da Rua da Consolação, é melhor evitar pra... Diego. Tá protestando? Não, tava vindo do trabalho e ficou preso. É melhor vindo evitar, porque parece que até fecharam a Rua da Consolação. Não, tá protestando, velho! É crime protestar, não é? Não, é que não, tem, o crime tem é quebrar as coisas do jogo. Tem ouvintes que estão saindo agora do trabalho aí também, às vezes não estão sabendo o que tá acontecendo por ali. A polícia tá fechando ali o cerco com relação aos manifestantes ali, porque tá vindo quebra-quebra, parece que já... Quebraram o vidro de um banco. Parece aí, que aí é uma merda, a polícia, né? A polícia já jogou bomba pra cima. Voltamos com aquilo que era legal. Né? Viu, mano? É que tem os Black Blocs atuando na manifestação. Atacaram pedras em viatura da polícia militar. Gente do bem. E aí a coisa começa. Os caras atacam pedra. Aí, há um tempo atrás, os caras não queriam que a polícia usasse as famosas balas de bala borracha. Bala de borracha, exatamente. Porra, vai se defender como, meu? É, eu sou também a favor do fim das balas de borracha. E, ó, enquanto a tosta vai fazer tudo besteira, bem, às vezes, os caras estão acompanhados de advogado. Às vezes acaba sobrando pra gente que não tem nada a ver, é verdade. Jornalista, né? Mas, cara, é uma questão de inteligência, né? Você vai protestar, aí você vai pegar uma pedra e atirar protesto, que vacilo jogar uma pedra. Porra. O cara que vai mascarado com protesto já perdeu a razão. Ô, mano, quem cobre o roxo, pra mim, não tem moral, velho. Alguns dias atrás eu tava xeretando na internet, vendo alguns sites internacionais, e ali duas coisas que eu li a respeito de coisas inerentes ao Corinthians. Uma que eu tinha lido, e é lógico, pode ser puro boato, que o Corinthians estaria investigando a questão do Luizão. O zagueiro? O zagueiro. Aí isso é bom. É. Não, mas é bom. É bom. É bom quanto? Faz tempo que ninguém viu. Peraí, cara, aqui. O cara. Ninguém é titular do Benfica tantos anos seguidos. Calma, ô. Quem é Benfica na. Tudo bem. Na nota concordo. Do Dor, Benfica não é ninguém no jogo do bicho. Mas é o seguinte, mano. É um time em Portugal, o melhor que tem, e o cara joga muitos anos lá. Não é qualquer um jogador, velho. E virou dono. E que esse jogador que veio da Índia. Sim. Não sei se é boato, só. É, especulação. Mas que era desejado para alguns bons clubes europeus. Não, mas aí que tá a sombra. É, o Mendoza, assim, isso? É, Steven Mendoza. Steven. Ah. É, o jogador, sombra, ele realmente tem um... Pelos gols, pelo menos, que eu vi no YouTube, ele tem uma certa qualidade. É um cara que chuta forte. E tem uma finalização aí que eu não vejo no Brasil um atacante chutar com aquela força, com aquela direção. Tá certo? Pode ser um tiro na água? Pode ser. Mas eu espero que o Corinthians aí tenha acertado com o Steven Mendoza da mesma forma que acertou com o Guerreiro. O cara que foi buscar o Guerreiro, o cara tava no Hamburgo, tá certo? O Corinthians pagou uma quantia de 3 milhões de euros num jogador que ninguém conhecia aqui praticamente no Brasil. Ah, mas ele já tinha mais nome, hein? O quê? O Guerreiro já tinha mais nome. Tinha mais nome e até a página 2. Quem era o Guerreiro no jogo do bicho, como diz o Portuga? Ué, não era ninguém também. Representava o que o Guerreiro? Absolutamente nada. O Corinthians tirou o Guerreiro do ostracismo, do buraco. O Guerreiro, se ele tivesse um ataque epilético na Praça da Sé, ninguém ia socorrer. Mas é verdade, ninguém ia socorrer o cara. Iam deixar babando lá e falar, pô, não, mas... Não fala assim. É verdade, coisa mais sombra. Grosseira. Agora aí, você é o guerreiro mesmo do Corinthians, velho, que tem um guerreiro. Ataque lá, você tá louco. Os caras iam pegar ele lá, iam colocar na ambulância, RG, iam levar aqui pro Einstein, pro São Luís, pro E até um atendimento especial. Lógico, VIP, por quê? Porque o Corinthians puxou o cara do poço. O cara tava no poço, né, na escuridão, ele via, mas é verdade, ele via trevas... Ele olhava pro alto, só via escuridão. Olhava pra baixo, só via escuridão. O Corinthians foi lá com a sua mão mágica, com o seu manto sagrado. Ai, que bichona. Chama um mágica, um ato, luz. Um ato sagrado, você acha que é bichona? Ai, nossa. Ah, pro inferno. E agora ele treina em Itaquera, continua escuro. É. Continua. Não, negativo. Itaquera hoje é o melhor. É o melhor ar do Brasil, sabia disso? Bebe água de dengue. É. Tem notícia aí do Corinthians? Tem notícia? Tem notícia. Corinthians diz que não tem dinheiro. Ué, é notícia. Se o presidente fala, não vale a palavra dele? Tem dinheiro, mas vai quitar os compromissos com os jogadores que ali estão. Não, você não tá falando. Ele não falou isso. Ele falou: Corinthians não tem dinheiro pra trazer Dudu e nem Jonas. Enquanto eu estiver aqui, eu veto a compra deles. Você acha que o Mário Gobi não tá ouvindo o estádio agora e não ouviu o recado da BV Financeira aqui? É. Ouviu, você acha que ele não pegou 3.003 agora? Você falou do Mendonça e do Edilson, mano? Eles foram apresentados lá nos Estados Unidos. Foram, a apresentação foi lá. Sim. E você sabe o que aconteceu com o Sheik? Isso que é style, velho, tá vendo? O time do Corinthians apresenta jogador lá fora. Ah, véio. É. Nossa. Não é igual vocês aí, que não dá nem bolacha, o cara desmaia na apresentação. É vergonha, de vergonha, vai apresentar esse cara daqui. É, os caras não querem protesto aqui. Caiu duro, Paulão caiu duro, velho. Ó, daqui a pouco tem a música, vai cantar daqui a pouco ou não vai? É, quer segurar a audiência pra segunda? Não, tá acabando. Você que manda. Cê, na segunda-feira vai cantar? Pode ser, pode ser. Você prefere? Vai gravar? O MC daí, ele tava subindo ali, porque quando você sai de Greisco, você pega a esquerda, aí você entra em Cutia. De Greisco. Do castelo, de Greisco. É. Você cai em Mauá. Ali é. Greisco. Junto com o Gato Guerreiro, velho. Mauá, assim, bem. Greisco, depois vem Diadema. Fica do lado da casa do Robertinho. É, Mauá. Então, aí tem a placa. Se você vira a esquerda, você vai pra Greisco. A direita, você vai pra Nádia. E se você for reto, é a cidade do Gandolfo. Tá bom. Ah, sensacional. Entendeu? Então assim, você, então, daqui a desculpa, pouquinho... você vem vindo, Sombra, você vem, aí você pega Cotia. Aí quando você cai ali por Itaquera e vem por trás ali pelo Cebolão... Você cai em Gotham. Você foi de Cotia pra Itaquera? É, depois pro Cebolão. Você tá pior que o GPS do Benjamin. Exatamente, então assim, ele se perdeu. Tá muito louco, Calvão. Isso aí já não é nem cotovelo, você pegou o tornozelo. É, foi mais ou menos isso. Então o segundo ele vai estar aqui, tá bom? Então tá bom. Onde nesse mapa? Segunda-feira... Segunda-feira vem o rap aí do Calção, do Tobias e o Emicida. Pô, sabia, mano, pô, que o Sheik quer. Sofreu um acidente ontem? Ele bateu a cabeça lá. Bateu a cabeça, levou ele e o Wendel, né? Ah, foi um selinho mais forte. 10 pontos. Ele levou 6 pontos. 10 pontos na cabeça e o Wendel levou 5. Mas parece que já curou a lesão e não tem mais nem marca, velho. Porque tá nos Estados Unidos ali, a coisa é a regeneração. Pô, muito grande. Os caras tá louco. À noite os caras se entendem, pô. Tudo certo. Vocês não querem um brocador, não? Ah, tá de brincadeira, né, gente? Vamos ouvir as mensagens que chegam através do aplicativo de energia no oferecimento de Estomazil. Alívio imediato e boa digestão pra gente comer sem medo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Rafael Andrade de Jesus. Boa noite, amigos. Pergunta, o Breno tem condições de jogar a Libertadores? Não. Ainda não. Quem não pode viajar. Ele pode ser inscrito, mas não tá, o São Paulo não pode, vai escrever. Tá, pode, não deve pode, mais pode. Nada, Justiça, mais nada. É a parte física. O Muricy quer um atacante rápido. Este atacante não seria o Pato? Em tese, sim. Mas é que o Pato, às vezes, alterna. Então, talvez o Muricy precise de alguém um pouco mais, assim, pra... Eu acho que o Pato é mais... Pra essa alternância. O Pato é mais habilidade que velocidade. Ah, mas ele não, mas ele é rápido. Não, sim, mas é muito mais hábil. É que ele não faz aquela correria. Não é fumaça. Não é tipo jogador de segundo tempo de... Que entra pra fazer fumaça. Pra fazer fumaça, não. Mas ele é rápido. Ele é muito habilidoso. O Pato é rápido, meu. Ele bota a bola pra frente e ele passa os caras. Assim, o Pato é um jogador que ele, no mano a mano, ele consegue driblar o cara com facilidade. É muito hábil. Você tá falando mal do Pato, porque você tava com ciúmes da Fiorella. Eu acho, não. A Fiorella é bonitinha. É uma dessas gente que vocês gostam. Eu prefiro a Lenca. Eu sou um cara que eu gosto de Isval Verde. Isval Verde, eu gosto de mulher. Massa Portuga, massa Portuga. Chapisca, como é que é? Chapisca Portuga. Chapisca Portuga. O cara chamou a Fiorella, ele é pedreiro, gente. Bonitinha. Desculpa, mulher sem bunda pra mim é homem. Eu gosto de mulher com a bunda. Fala aí, gente. Landucci, que já viu o cara com a cara. Não, não vi, não. Não vi. A Fiorella, nunca teve com a Fiorella mano a mano, Rudy? Não, nunca teve. Muito bonita, muito bonita. Muito bonita. Se tivesse naquela brincadeira do sim ou não lá, do Silvio Santos lá. Tava lá assim, você troca a sua noiva pela Fiorella. Você troca, você troca. Sim, não. Você trocaria, Rudy? Não, não trocaria. Portuga só falta mexer a massa, né? Chapisca, Portuga, chapisca. Desculpa, entre Isis Valverde e Fiorella, desculpa, eu preferi Isis Valverde. Manda o balde. Pato, te aplaudi de pé. Peraí, mais uma. Entre a advogada da novela, RG. Ô, RG, me ajuda aí. Não, não me mete nessas confusões. Você gosta de Fiorella também, você, agora? Fiorella, quem é Fiorella? Então, a namorada você quem é? Do Pato? Ah, você tá... Aquela sim. Mas bonito, advogada não é melhor? A ex do judoca. Advogada é melhor. Você é louco. Você é louco. Não é não. Você tá não. Louco. Eu gosto de... Cangaceira. Mulher sem bunda pra mim é homem, velho. Você tá louco. Eu gosto de mulher... Ah, Portuga, velho. É esses negócios, é André Suraco, essas coisas. É, buraco. André Suraco é bom. O Giovanni Silva Ferreira. Boa noite. Um dos nomes mais dados às crianças é Miguel. O nome é verdade. Miguel foi o recorde do ano passado. É. Não é? São Miguel Arcanjo. E sabe qual é o nome de menina? Sofia. Bernardo também tá nascendo um monte, cara. Só foi eu colocar, Gabriela, cara. Também. Gabriela também. Foi no ano passado. Não sei se você tá falando a verdade. Gabriela. Tô falando, ô, Tom. O Thiago Sanches, o mano é uma meba. Diz que Guarulhos é um bairro e dos grandes. Nessa, ele moteou. Não, não é não. Porque não, ele falou pra zoar. Não, não, não. Mas inclusive eu tenho uma discussão aqui, porque o pessoal fala município e cidade é a mesma coisa. Eu não acho. Cidade, quando você vai falar Campinas, eu não acho que Guarulhos seja, por exemplo, igual Campinas. Não é, gente. Mas lógico que é maior que Campinas, você é doente. Mas Campinas é uma cidade. Guarulhos é cidade. É um município. É cidade. Lembra que a gente teve essa discussão? Não, mas são coisas diferentes. Cidades claro, e municípios. Os dois têm as suas. Mesma a sua coisa, definição ó, como cidade e município. O que é ridículo falar que Guarulhos aí é uma cidade, não é. Porque claro Santa Amaro é tão grande quanto Guarulhos e não é um, não é um município. Você tá louco, porque, mano. Porque Santo Amaro não. Porque Santo Amaro é um bairro, porque Santo Amaro pertence à cidade de São Paulo. Ele não. Mas Guarulhos também Santo Amaro aqui. Não tem uma prefeitura. Não deveria pertencer a São Paulo. É uma subprefeitura. Não existe a vereança de Santo Amaro. Santo Amaro faz. Não existe a vereança de Guarulhos. Santo Amaro faz parte da grande São Paulo. Gente. Guarulhos é um município. Partido do Marco Zero. Você é louco? Partido do Marco Zero. É São Paulo. São Paulo. Guarulhos é da grande São Paulo. Ó, partido do Marco Zero de São Paulo, tá certo? Eu sou o prefeito da cidade de São Paulo, falo o seguinte, ó. Partido do Marco Zero de São Paulo, tá certo? Ó, se você fosse o prefeito, você ia fazer uma baquice de ciclovia na Paulista, vai. Também, óbvio. É uma idiotice isso daqui. Nossa, já é ruim, agora vai ferrar tudo. Vai ficar pior ainda. E eu não vejo um desgraçado andando de bicicleta aqui, só de final de semana. Final de semana, pessoal. É mais dois anos pra ir embora, vai. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Eu sou o prefeito de São Paulo, RG. Partindo do Marco Zero, num raio de 80 quilômetros, velho, tudo que se achar outro município, outra cidade, eu vou lá e tomo. Tá certo? Como faz parte de São Paulo. Como assim? Não, está louco? Faz parte de São Paulo. Acho que o Marcelo Gouveia, avise o mano que Guarulhos é o oitavo PIB do Brasil e o segundo de São Paulo. É verdade. O mano não pode diminuir Guarulhos dessa maneira, não. Não tô diminuindo, mas, por exemplo, Itaquera. Itaquera, se quisesse emancipar, poderia. Você é um país. Guarulhos, deveria, tá certo? Deveria mesmo. Deveria. Pra você nunca pisar lá. Você não quer receber um visto pra pisar em Itaquera. O Bruno Itaquera faz parte de São Paulo. Mano, se o Dudu não vier pro Corinthians, acha que conseguimos levar a Libertadores? Acho que sim. O Sheik informa e com ambição ele joga melhor do que o Dudu. Puta, mas o Sheik tá com uma cara que... Você é louco? O Sheik vai voar na Libertadores, sabe por quê? O Sheik tem contrato com o Corinthians até o meio do ano. Que é que ele vai ganhar asas agora. Praticamente. O Sheik tem contrato com o Corinthians até o meio do ano. Se o Sheik quiser renovar o contrato dele, fazer o último contrato da carreira, tá na cara que ele vai querer jogar muito pra falar, mereço. O Rafael Duarte Ferreira pergunta, ele vai perguntar para a Vó Olímpia, o Lima, que atualmente está no Benfica, não seria uma boa opção para o ataque do Palmeiras? Olha, eu vou dizer uma coisa, depois que eu vi o Oswaldinho dizendo que está fazendo de tudo para o Rafael Marques chegar, olha, para mim dá na mesma, se vier ele ou o Rafael Marques. Nós vamos fazer um grande trabalho no Palmeiras. Olha, eu prefiro os meninos da base, viu? Aposta nos meninos da base. O nosso ouvinte da Lua pergunta, de 0 a 10, qual o nível de vossos interesses na Copa São Paulo? Olha, você pode achar que todo mundo mete o pau na copinha, é verdade, tem muito time porcaria, demora muito tempo para você pegar os times que dão, que você testar mesmo, né? Mas o meu nível de interesse é 10, porque se o meu time tá jogando, eu chego em casa e vejo. São 104 times. Você não, tem que ter a paciência. Poderia, não, mas poderia remodelar, gente. Não, mas poderia remodelar. Porque a Copa São Paulo, velho, na boa, é uma grande porcaria do jeito que tá. Hoje em dia tem um monte de time quebrado. Tem que peneirar bem, né? Tem um monte de time quebrado aí que tem chance de disputar a Copa São Paulo e não tem condições. Acontece o seguinte, RG, chega um empresário lá e fala, tenho 20 atletas aí, põe lá e representa o clube. Sim. É ridículo. O Arthur Nascimento... Deveria colocar no máximo, Sombra, 60 clubes para disputar. Por isso que chegou a 104 times. Se o Botafogo, o Arthur Nascimento fala, se o Botafogo não tiver nenhum torcedor milionário, vai arrecadar uns R$1.000 para tentar manter o Jefferson. Olha, não sei se mil, mas aqui, ó. Não que vai não deve, muito, que não, não deve ter 3 dígitos. Mas esquece. E vai pagar o mico danado, hein? Esquece isso, velho. O Márcio também. Arjonas. Sombra, fiquei sabendo que o mano já tomou anabolizantes pra cavalo. Não quero acreditar. É verdade e eu vi. É mentira, não é anabolizante, é aminoácido. Mas era pra cavalo. Ué, aminoácido qualquer um pode tomar. Pra Muares, estava lá Muares, Jegues e etc. Jumento, a gente leu aqui a... Toda a fauna e flora do... É. Eu tô zoando, fauna e flora. Aminoácido veterinário, velho. É melhor... Viu, Márcio, é o seguinte, agora é o seguinte, tomara que esse menino só não seja doador de órgãos. Ele ferrou, velho. O Davi Torres, não entendo esse regulamento da Copinha. São 104 times, ficam 52, ficam 26, ficam 13, é isso? É que depois vai ter uma jogada aí que vai ficar número 60, par. Depois vai classificar por índice técnico pra aqui, ali, e aí vai chegar lá no fim e vai dar par. Fica tranquilo. É, dá certo. No final dá certo. Vai parear o negócio. Fica frio que vai dar certo lá na frente. O Daniel Souza. Se estiver certo, esses 400 mil que o Palmeiras paga pra jogar, em um mês os caras vão desembolsar em média 1.600.000. Em um ano, quase 20 milhões. Em 30 anos, 600 milhões. Esse estádio dado tá aparecendo mais presente de grego. Daniel Corintiano. Mas, o Daniel, tem que ver o seguinte, dentro desses 420 mil aí que dizem que o Palmeiras paga pra jogar lá, lógico, você tem que pagar polícia, CT... Sim. Arbitragem, então é todo o custo do jogo. Tudo, todo o custo do jogo. Do acontecimento, com o evento, né? Tudo que serve com o evento. É que o rapaz da amigo André Neri disse aqui que é meio proporcional a. Soletrando, vovó. Proporcional? É, ao tanto de gente que vai. Claro, olha, porque é o seguinte. Um abraço ao André Neri, vulgo Gugu Comilo. Por exemplo, ISS. André Neri. Imposto da Prefeitura. Ele é arrecadado de acordo com o público que vai. Então, se você tiver mais gente pagando, você vai pagar mais imposto. As taxas de federação também não são proporcionais? Acho que são proporcionais também. Sim. Não deve ser fixa, deve ser proporcional. Então, quanto mais gente, maior o custo. Agora eu vou dizer... Gol do São Paulo, é isso? Tem gol? Tem gol de quem, Mota? Eu não tava vendo, quem viu foi por... Ah, quem viu foi gol do João Paulo, 1-0 São Paulo. Bom esse no João final Paulo. Do jogo. Não bom, vi ainda, não eu vi. Eu não sei jogar. Se é feito Ademilson, mas bom. É, vamos ver, né, promessa. Agora, a gente falou de vários estados, várias coisas, chegamos a uma seguinte conclusão. O Pacaembu vai servir para moscas. Não, não, não. Não serve pra nada. Não vai não. Olha, não vai, se o Santos for esperto, não faz não. Uma composição. Santos vai usar, o São Paulo vai usar porque vai mexer no gramado. Aí outra, a Portuguesa, viu? O time que vocês estão montando para jogar o Paulistão estreia contra a Ponte em Campinas. Vocês vão tomar uns 18-1 e vocês vão jogar aqui no Nicolau Alayon. Viu? Seus bandos do incompetente. Aliás, dizem que o São Paulo vai disputar... Dizem que o Nacional tá para disputar campeonato com a equipe do São Paulo. Isso. Vão pegar os... É uma parceria. Pegar uma parceria. Os refugos do São Paulo e botar lá o que pra jogar. Não, o que não presta tanto. Não fala refugio. Os caras ouvem o estádio 97. Fica chateado, né? Porra, meu. Fica chateado. É verdade. Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu carro. Você desce para ver o que aconteceu e descobre... O motorista do outro automóvel é o Anderson Silva. Você não vai discutir com ele só por causa disso, vai? E nem precisa. O Anderson Silva tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e está resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Inclusive, eu estava no litoral norte aí, mais para cima, não perto do lado onde o Benjamin tem rua de terra. Tava lá pra cima. Aí o Ben já fica. Aliás, o Ben já fala tão bem do litoral norte. Aí eu tava lá no Natal, tava vendo matéria na TV, os caras com barquinho em frente ao condomínio dele. É, mas cara... acontece, pô. É, então, mas é que ele falou que é muito bem estruturado lá. A Riviera não acontece isso. Eu fiz questão de, lógico, relatar a matéria pra ele, né? Óbvio. Não que seja vingativo. E haja barquinho, imagina, né? Você mandou uma mensagem. Mas tava lá, meu, aquele baita trânsito que vira no litoral, tinha lá um HDI bate pronto, tinha. Aquele trevo ali de Caraguá, bonito, bacana, ali só pra resolver o problema dos clientes, cara. Então por isso que eles dizem, são dezenas de HDI bate pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor. Perfeitamente. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97, que volta na segunda-feira. Exatamente. Não esqueça, hein? Hoje é dia de fazer a RAM tremer a perninha, hein? É isso aí. Chegando. Quem ganhou a camiseta do estádio? É. Cláudio Fagarassi. Cláudio Fagarassi ganhou a camiseta do Estádio 97, presente da Fit Camisetas, Fit, o parceiro do seu evento, fitcamisetas.com.br. Quem ganhou o ingresso para assistir o stand-up do Rudy Landucci? Não seja Rudy, lá no Picadeiro, Júlio Diniz, 176, toda quinta-feira, foi o Lucas Soares de Souza Medeiros, dois ingressos.

Trust.